O Sorg mandou um aviso pra mim dizendo que vai atrasar um pouquinho, mas ele vai entrar, tá? Ah, então tá. Ô, Casa Cheia, hoje? Vai falar de viadagem, vem todo mundo, né? Bando de. É mesmo, né, cara? É um tema relevante, falar das nossas vidas, né? É, a gente gosta de viada, a gente não tem um amigo que é? Cara, mas ele não quer participar, pô. Quem? Ah, o Mou, né? É o Mou, pô. Cadê Mou? Então, vocês veem, né? Eu sou hétero enrustido, esqueceu, pô? Análise dos quadrinhos do reboot da DC. É. Ninguém. Aqui vocês viram. Personagens de quadrinhos e mídia. Todo mundo. Aqui vocês viram que o Jovem Nerd fez o mesmo podcast que a gente com o réu? Aham. Eu botei lá no MDM. Ah, já vi antes no baile dos enxutos. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Ah, você não sabe quem eu sou, é? Mais uma vez estamos aqui para trazer entretenimento para para a sua viagem de ônibus no seu iPad ou no seu MP3 player ou naquela porcaria que você comprou no chinês mais próximo da sua casa. Hoje nós temos aqui, estamos com a casa semi-cheia. Temos aqui o cara que sempre está presente, o Senhor Inferno. Oi, podcast de onde você é um luxo? Tem uma voz estranha, você me enviado. Sim, temos aqui o palhaço, o bobo, o Joker. Eu não gosto de mulher, gosto mesmo do bate. Eu acabei de upar o podcast. Parabéns, campeão. E temos o Sog pira. Nosso bom e querido amigo, o Creed. Tudo viado, menos eu, porra. Eu sempre quis ter um nome de durão. Alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo... Alice. Aê, garoto. Crianças, o que nós vamos falar hoje? Como vocês bem sabem, tivemos aí um boom de bichas viados tendo aparecido bastante nos quadrinhos. Temos o Estrela Polar se casando com seu namorado. Temos o Sr. Alan Scott ouvindo todas as piadas possíveis sobre o anel e a homossexualidade dele. E as duas grandes editoras estão aí cheias de mimimi. Ah, nós queremos colocar os... Nós estamos fazendo isso porque os homossexuais são parte integrante e membros ativos da comunidade. E passivos e também. Sim, também. Bem colocado. Boa. Tudum. Bem colocado. Bem colocado. Bem colocado. Isso não vai prestar. Cara, o que vai ter de disputa de piadinha com segunda intenção vai ser incrível, cara. Esse vai ser o podcast com mais bocadilhos da história do BD. Nossa. Enfim. Estamos aí com essa putaria das editoras de quadrinho querendo ou ser super legais e falar que, oh meu Deus, nós somos pessoas bacanas e colocamos personagens homossexuais porque eles são membros da comunidade como todos nós e merecem aparecer. Ou então simplesmente estão querendo morder mais um nicho e encher o rabo de dinheiro. Vamos começar com o Sr. Alan Scott? Vamos. Sim. Fica um esperando o outro responder. Eu tô parecendo o Mo, cara. Eu tô. Sim, vamos. Mó ânimo, cara. Mo style. Ok. Mo style. Eu queria saber por que o Mo não veio hoje. Sabe porque a gente vai falar de viadagem? Ele não gosta que fale da vida pessoal dele. Ele não fala da vida pessoal dele com a imprensa, né? Bom, vamos começar aqui com o nosso especialista em homossexualidade. Joker! Que da puta! Temos aí um personagem que teve uma... Cara, pra mim é nítido que teve uma reunião de acionistas... Porra! Peraí. Ô, Léo! Sai do buraco, Léo! Cágado, sai da... Cágado, sai... Sai da concha, cágado. A gente falou em verdade como se do banheiro, é. Cara. Sai, volta. Sai do casco. Ele afundou na lagoa. Léo, volta sobe a tona. Sai do casco, foi foda. Sai do casco, tartaruga. Sai do armário, Léo. Sai do armário. Joker. O que você acha dessa decisão de uma hora pra outra falar, precisamos ter homossexuais incluídos nos quadrinhos. A partir de agora, o Lanterna Verde é gay. Bom, pronto. Cara, eu acho que é o seguinte, tá parecendo novela da Globo, cara. Sabe quando eles querem falar de um certo assunto pra comover todo mundo? Se eles pegam e colocam na novela, né? Eu acho que pra mim é isso, cara. Pra mim, eu acho uma babaquice, assim. Pode ser que eu mude minha opinião até o final do podcast, mas eu acho uma babaquice. Eu acho que não precisa, não é espaço pra isso, sabe? Você colocou bem, parece aquela notícia que não é coloquei dada nada pra... não coloquei nada. Comigo não, viado! Parece aquela notícia que é dada pra entrar um pam, pam, pam. Tipo, a DC e a Marvel fazendo isso juntas, sabe? Mesmo tempo, uma da outra. Quer dizer, não é ao mesmo tempo. Uma fala assim, vou lançar um personagem gay. Aí o outro falou assim, então eu também vou, né? Cris, o que você acha? Então, nesse caso aí, é o seguinte, parece que a DC, ela lançou essa ideia do Alan Scott do nada após os anúncios da Marvel, ou eu estou errado? O da Marvel saiu primeiro. Isso aí. O da Marvel saiu. Então, e o que acontece? A DC, bicho, o reboot, o que é? É totalmente comercial, correto? Sim. Eles rebootaram pra vender, ponto. Agora, o que eles puderem fazer para poder chamar atenção para as revistas deles e vender toneladas de revista, eles vão fazer. Esse negócio aí do Alan Scott foi bem assim, porra. Ah, vamos rebootar na Terra 2, todo mundo da Sociedade da Justiça. Vamos renovar todo mundo. Ah, mas peraí, vai rebootar o Alan Scott, mas vai sumir o filho dele porque ele vai ficar mais novo e vai perder o filho. Ah, então vamos transformar ele em gay. Ah, legal. O Dan Didi... Bem lembrado, lembrando que o filho dele... O Didi... Não lembro, era gay. Eu também não lembro, bicho. Nem conheço esse cara direito. O filho dele, né? O Manto. O filho Manto do Alan Scott. Isso, exato. O Manto Negro? Eu acho que é isso. Manto Negro é o nome dele? Não é Manto Negro, não. É alguma coisa Manto. É Manto ou alguma coisa? É um nome em inglês. Esqueci agora. Ah, depende. Se você passar português com a Manto Negro. Não, filho. Vamos olhar para o Google? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vi no site da concorrência hoje mais cedo. Mas Google à parte. Na verdade, o sujeito disse exatamente isso. A linha de pensamento foi... Estamos rebootando o Alan Scott, agora ele tá no Terra 2. Ih, fudeu, agora não dá mais pra ter a Jade e o filho dele, que era gay. Puxa vida, perdemos um personagem gay. Ah, que tal se nós transformarmos o próprio Alan Scott em gay? Exatamente. Ah, genial, parabéns, fantástico. E... É isso mesmo, é Manto Negro mesmo, gente. Manto Negro, né? Chupa inferno. Eu não. Ai, que bicinha, pão com ovo. Ele não quer chupar o negro, não, pô. Eu não. Difícil de engolir, cara. Eu tenho medo da coisa escura. Ah, falou a voz de experiência, né, Joker? Eu não, é verdade, não. Joker, sei que é foda, hein? Cris, continue seu raciocínio, por favor. Então, aí o James Robson, né, o roteirista, falou, Didio. É Didio mesmo, né? Didio! Zacarias que era gay, né? O Alan Scott fica mais novo! Vai perder o filho! Então transforma ele em viado pra poder a gente ter o que falar, chamar atenção pra revista. Aí depois ele vem numa declaração falando que, eu não imaginei que ia ter toda essa repercussão. Só que eu botei o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, né? De todos, assim, não é isso? Na segunda... A cronologia dos lanternos. Lanterna Verde pra quem todo mundo caga, na verdade. Vamos falar o português que aí deram. O engraçado que o Creed falou assim: que os caras falaram assim, vamos perder nosso personagem gay. Eles sempre tiveram o Batman, não sei que diferença faz. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Tava demorando. Foi o quê? Acabei de contar 7 minutos pra chegar na. Mencionar a bichice do Batman. Vai. Veio lá do fundo, ela veio vindo lá do fundo. Vê lá de dentro de você. Que? Ela veio do âmago do teu ser. Eu não tenho essas coisas. Eu sou eunuco. O JJ pira, né? Então, aí o que acontece? Voltando ao Alan Scott, ele agora virou gay. Pra mim isso é totalmente marketing comercial pra tentar chamar atenção pro assunto e tentar barrar a Marvel, que a Marvel tá fazendo o casamento de um personagem que já é homossexual, né? Já faz muito tempo que ele tá... Que tá aí, né? E enfim, é aquela coisa: guerra de editoras, guerra de mídia e guerra de quem enche mais o cu de dinheiro. Agora, pra vocês verem como a DC fez isso de uma hora pra outra, né? Então, o Alan Scott não vai casar. Peraí, um de cada vez, Joker. O Alan Scott não vai casar, né? Só tá aí que ele é gay, né? Eles não tiveram um planejamento em cima do personagem. A Marvel já pensou nisso muito antes e já fez todo um casamento. É claro que você unir um personagem com outro, isso é mais simples, isso não vai causar tanta repercussão quanto um casamento, sabe, cara? Tô falando merda, não? Vocês acham isso também, não? Inferno, acha... Chico, ele tá falando merda? Ele vai falar que sim, porra. Cara, eu acho o seguinte, primeiro tem que contextualizar a coisa, né? O que acontece? A gente tem eleição nos Estados Unidos esse ano. E o Barack Obama. Bem lembrado. O Barack Obama tomou uma decisão muito. Aquilo, né? A decisão da corajosa, com base em uma série de pesquisas e tal. Mas enfim, ele de qualquer forma tomou uma decisão corajosa, que foi de apoiar o casamento gay. Coisa que nenhum presidente americano jamais tinha comentado de forma favorável. Ele foi o primeiro a fazer isso. Isso gerou um burburinho enorme nos Estados Unidos. Ah, por que ele fez isso? Porque a gente sabe que o eleitor do Barack Obama, e basicamente assim, o grande leitor de quadrinho é um cara dos grandes centros urbanos. Em um dos grandes centros urbanos, a comunidade gay tem crescido muito, né? Tem tido cada vez mais voz, tem saído do armário cada vez mais, tem tido um peso, né? O que acontece? As editoras de quadrinhos perceberam que boa parte do seu público é gay. Seja enrustido, seja assumido, né? Seja mou, seja crítico. Seja simpatizante. Ou seja simpatizante, GLBT, né? GLS, aliás, GLS. Enfim, aí eles precisavam, as editoras, as majors, né? Precisavam, porra, não, a gente tem que também atacar esse público. A gente tem que fazer algo pra chamar esse público pra nós. A Marvel já tinha o Estrela Polar, que é um personagem antigo, Tropa Alpha, década de 80, e desde a década de 80 é que o cara, que a gente sabe que o personagem é gay. Ele foi construído dentro dessa concepção. É um personagem gay, ponto. Eles aproveitaram o hype, a onda da coisa, pra efetuar o casamento dele. Mas o casamento dele é consequência da história dele. A DC não tinha. Eles não tinham um personagem grande o suficiente, né, com relevância suficiente, pra fazer margem à Estrela Polar da Marvel. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram um personagem consagrado, com uma história desde a década de 40, o primeiro Lanterna Verde criado, e resolveram transformar ele em viado do dia pra noite. É casuístico, é hipócrita, é demagógico, e o pior de tudo, pra mim isso é uma afronta à causa gay. Porque gay, você não nasce gay, você não se torna gay, você não acorda assim, ah, hoje eu vou virar viado, vou dar bunda hoje. Não é assim. O processo da pessoa ser gay, cara, é difícil, é complicado, tem uma série de questões, é doloroso, pra maioria das pessoas é doloroso. No bom, é mesmo, cara. Cara. Conta o mais, inferno, depois de trás. Ah, eu não vou contar aqui meu passado pra vocês, não. ele fala isso com uma certeza, né? Ele sabe que ele tá com uma propriedade, né? Mas enfim, a decisão da DC foi dar margem pra você pensar que, porra, qualquer um pode virar gay assim do nada. E a gente sabe que na realidade não é assim. Então, pra mim, isso é um desserviço à causa gay, sabe? É o caso do Alan Scott. Do Alan Scott. Ok. Deixa eu só fazer uma complementação aí, cara. Terminou já tudo? Terminou tudo, não? Tudinho. Ai, bicho, já tá com pressa? Ui. Pode vir, pai. Vamos tomar um banho. Só se for na banheira. Juntinhos. Jacuzzi. Puta merda, vamos tomar no furo. Esse quase foi o podcast que muito apropriado. O furo é sacanagem. Puta merda, aí o inferno, pelo podcast, não é prestar. Empresta. Inferno, olha só, voltando. Ah. O Barack Obama, pô, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, correto? Eleito, né? Uhum. Ia ser muito esquisito, né, pô, o cara ter algum tipo de preconceito sobre esse assunto também. Mas é aquilo, a opinião dele vai de acordo com a opinião do seu eleitorado. Ele nunca tinha assumido a posição dele favorável, porque ele sabia que o eleitorado dele não era favorável na primeira eleição, mas ele está sentindo, ele está vendo pelas pesquisas, que está havendo uma mudança. A população americana está se conscientizando com relação à causa gay. Aí ele está, obviamente, ele vai na onda, ele se conscientiza também, né, de acordo com a maré. Não, mas mesmo assim, levando em consideração todos os estudos que tem, os marqueteiros influenciando, etc, seria muito contraditório também um presidente negro, o primeiro presidente negro também ter algum tipo de preconceito. Eu acho, é uma coisa meio louca isso. Ele era muito cobrado com relação a isso, né? Mas Exato. Ele sempre saiu pela tangente, só que agora ele resolveu assumir. Até aquela questão também dos latinos também lá nos Estados Unidos e por aí vai, né? Mas isso aí, a questão não é sobre Obama. Então, o que acontece? Olha só, quanto ao Alan Scott também na DC, é o seguinte, vocês repararam que a DC julgou Alan Scott como um personagem gay na Terra 2, numa Terra paralela, o Estrela Polar é o Estrela Polar do Marvel 616. Ele não é um personagem que tá lá num universo separado, entendeu? Se bem que o Estrela Polar também é gay no universo Ultimate. Porra, o cara é viado na, no Ultimate, no 2099, porra toda. Vamos pensar um pouco no Estrela Polar. Sim, o Estrela Polar é um personagem que ele não é. Não é de hoje. Estrela Polar pelado agora. É o Wii. Não te ligou, Léo? Ele não me ligou, ele saiu voando, sem deixar o telefone, aquele cretino. O Estrela Polar, tá, vamos pensar no Estrela Polar. Estrela Polar, ele não é gay da criação, desde a criação dele, mas ele é gay já há um bom tempo. Até o Hércules já empurrou a janta dele. Empurrar a janta é muito foda. E já tem um certo tempo que tá tendo essa... Não um foco, mas sempre que o personagem é citado, ou você tem uma piadinha, mas assim, não uma piada babaca, uma piada de situação, assim, uma piada tipo Trapalhões, assim, como foi o lance do Hércules. Ou então você tem esse assunto tratado de uma forma legal, que é como tá sendo tratado agora com o casamento. E... Mas, Léo, peraí, ele vai ser tratado de uma forma legal depois do casamento, entendeu? Não, Dário. Não, Dário. Não, Crisimo, Joker. Diga que ele tá falando. Ai, bosta. Perdão, Joker, desculpa. Joker, não, é só a minha opinião, entendeu? Porque assim, o que eu quero dizer? Que ele tá sendo abordado agora, mas assim, eu acho que vai ser legal, vai ser bem tratado no decorrer da vida do personagem, saca? Entendi, claro, isso é legal, não. Isso é legal, sim, isso é legal, claro. Tá dando atenção pro personagem gay? Tá, tudo bem, tá dando atenção pra situação dele, entende? Tá sendo bem tratado, estão fazendo isso de uma forma respeitosa? Sim, isso a gente não tem que questionar, saca? Quer dizer, até depende de quem for fazer o roteiro, né? Mas assim, eu acho que vai ter uma... vai vingar isso durante a vida do personagem, entendeu? Não podem esquecer o cara lá. Esse é o problema, agora, saca? O senhor já terminou de me interromper mal educadamente? Sim, é isso que a gente faz. Eu quero... Tá bom, bem-vindos ao podcast PDE. Todo mundo atropela todo mundo. Eu quero deixa eu terminar meu raciocínio antes de ter sido rudemente interrompido. Quando eu digo de tratar de uma forma legal, eu quero dizer... Boiola. Eu quero dizer o seguinte... Ele me rompeu. O fato dele ser gay não leva o personagem a ser caricato, não é o que traz motivação pra ele nas histórias, é simplesmente um traço da personalidade dele. Em determinados momentos, se tiver uma citação qualquer, a um caso amoroso ou qualquer coisa, vai ser mencionado o fato dele ser gay, porque ele não vai falar de um namorado, de uma namorada, ele vai falar de um namorado. Mas não é uma coisa que vai estar sempre recorrente, tipo, ele é gay, precisamos mostrar ele... Precisamos mostrar como ele é gay. E a cada 3 quadrinhos você vê uma referência qualquer, você vendo ele agindo de forma afeminada ou algo do gênero, entendeu? Eu digo falar legal. Ele sempre foi tratado com respeito, não foi tratado de forma estereotipada. Mas aí vocês acham que o seguinte quando se você diz que ele vai ser tratado não de forma caricata, né? Cara, então assim, eu acho que pensando melhor, vai ter agora o casamento dele e o que pode ocasionar depois um retorno a esse assunto é a morte do parceiro dele, entende? Mas que filho da puta! Aí vai ter aquela interação, igual teve do Homem Elástico com a mulher dele, né? O Homem Elástico, é isso, né? Peraí, que história é essa de morte do parceiro dele? Não, peraí, calma. Já tá cagando a regra monstruosa, né, cara? Já quer matar o cara. Ele vai morrer. É spoiler! Você tá spoilerando, filho da puta! Calma aí, nem eu sei disso. Peraí. Dadá e Léo. Putz, notícias, eu não podia dar essa notícia na primeira mão? Dadá e Léo. Não, fala, Cris. Calem a sua boca. Calem a boca! Eu leio aqui desde 2000 e eu acompanho a história, várias histórias do Estrela e tô lendo a porra da revista que ele tá casando. Então calem a sua boca, porra. Não. Cara, todo mundo morre na Marvel, cara. Você acha que isso é spoiler? Todo mundo morre na Marvel. Bem provável que isso vai acontecer, mas deixa... mas calma, vamos chegar lá. Peraí. Eles acabaram de casar, cara. Deixa eles terem a lua de mel, pô. Calma. Coisa triste. Olha só, o Estrela Polar, ele sempre vem tratado como aquele gay, é o seguinte, porra. se alguém folgar com ele, ele tem comentários sarcásticos, ácidos e senta porrada em todo mundo que vier com palhaçada. Na porrada eu não tenho limites. Eu tenho ele como uma versão masculina, uma versão gay da Emma Frost. Ele não dá ponto sem nó. Se falar alguma merda com ele, vai levar de volta, entendeu? E o que que acontece? O Estrela Polar na Marvel, ele é uma espécie de uma celebridade no Canadá. Ele tem uma marca esportiva. E esse Kyle, que vai ser o parceiro dele, o marido dele, vai casar com ele, ele cuida disso aí, entende? Ele é como se fosse um empresário, além de amante e tal, companheiro, é empresário. Cafetão. É, mas só que um cafetão que come o próprio produto é foda. Então. Problema com estoque. Exato. Mas assim, ele já foi chamado pra escola do Xavier pra poder cuidar dos alunos. E tem um aluno na escola que é o Anoli, é um verdinho que ele parece uma versão melhorada do Gro. Não sei se vocês conhecem esse personagem aí. O que acontece? Então, ele também é gay, é um adolescente gay. E o Estrela Polar, ele vai pra escola pra lecionar nessa escola e também pra dar meio que um apoio psicológico, trocar uma ideia com esse garotinho, não pra pegar ele, pelo amor de Deus. E tem uma revista, uma história dos X-Men, que eles vão atrás de um garotinho que tá manifestando poderes mutantes, e o pai desse garoto meio que dá um bullying terrível no menino, porque você é um viadinho, você é uma bichinha, mas o menino não é isso. Só que de tanto estresse do pai que fica em cima do menino, o poder mutante dele é explodir, ele explode literalmente, saca? Libera energia, o que tiver em volta se lasca. E o Estrela Polar meio que vai salvar esse garoto e tentar ajudar o garoto, mas o garoto fala: mas eu não sou viado. Quando o Estrela Polar pega ele nos braços pra levar pra mansão Xavier. A cada vez que esse garoto explode, ele chega e fica cada vez mais perto da morte, entendeu? É uma história bem dramática, bem, bem forte, que eu li do Estrela Polar e foi muito legal. Porque mostra como o Estrela Polar pode ser um herói, né, gay, ajudar uma criança. Só que o que acontece? É bem desenvolvido, é bem valorizado. E atualmente, nessa história do Surpreendentes X-Men, a revista chama Surpreendentes X-Men justamente por isso, pra ter um assunto que, pô, caramba, que foda. O casamento do Estrela Polar na capa, que é coisa mais surpreendente que isso, numa revista que chama Surpreendentes X-Men, caramba. E ele tá sendo, assim, meio que, pelo que eu li desde a edição 49, se eu não me engano, ele tá sendo, assim, meio que o destaque da equipe, sabe? A vida pessoal dele com esse cara que ele tá se relacionando tá sendo muito bem tratada, muito bem mostrada. Pô, mostra os problemas de um humano se relacionando com um mutante superpoderoso. O fato dele ser gay meio que é só um detalhe na história. Porque até agora eu não vi ninguém assim demonstrando homofobia em relação aos dois. Até agora na história, a autora, deixa eu só confirmar aqui o nome dela, Marjorie Liu, ela até agora não tocou nesse assunto, saca? De homofobia, preconceito e escambau. Tá tratando a história com toda naturalidade que ela realmente tem que ser tratada, sem muito escarcéu. Sim, mas o único detalhe disso aí é um casamento. Tá, né? Ô, Cris, mas é um diferencial disso. Sim, você não acha que o cara que for escrever isso tem que ter um cuidado incrível em cima disso, cara? Pra não parecer outra coisa? Porque se parecer uma coisinha, não, ele tá falando que não sei o quê. Cara, mas a Marjorie, viu, a escritora, ela tá até agora, no momento, tá levando a história muito bem, cara. Tá respeitando os personagens, tá tratando a coisa com muita naturalidade. Porque eu não vejo o Wolverine, o Homem de Gelo, aquela guerreira Shi'ar, a Warbird, Gambit e tem a Karma também, que é lésbica. A Karma tem a Karma também na equipe. Cara, ela é lésbica. É mesmo? A Karma é, ela é lésbica. A Xian, alguma coisa, não é? É alguma coisa assim. Chamo. Não sabia. Moi, alguma coisa assim. É aquela coisa, tanto que na edição 50 eles estão investigando uma parada lá de um vilão misterioso que tá preocupando todo mundo, e o Estrela Polar pede conselhos amorosos pro Homem de Gelo e pro Gambit a respeito dos problemas que ele tá tendo com o humano que ele namora, que é um homem, por acaso é um homem. E isso aí não é tratado com estranheza, entendeu? Durante os diálogos. Assim, é bacana, é legal, deveria ser assim no dia a dia? Deveria, mas eu acredito que talvez mais pra pra frente, ela deveria colocar alguma coisa de da discriminação e do preconceito que existe também, porque a história até agora tá tudo mil maravilhas. Isso vai acabar acontecendo. É, falando em bichas, viado. Viado, bicha. Não, desculpa, vocês estavam falando, já acabou eu do cochilei aqui. O que eu tava dizendo aqui, falando em bichas, viados, pederastas e... Viado, bicho, viados. E fornecedores de funda. Chegou aqui o nosso querido amigo Mo. Alguém comia? Nem eu. Mo, me diga... Salto, meu filho. Vira a bundinha pra mim, diga uma coisa. Fala, Léo. Personagem gay da DC. Lanterna Verde, Alan Scott da Terra 2. Okay. Pois é, cara. Não terminei. O senhor escuta. Desculpa. Nossa, mandou calar a boca, hein? Casamento do personagem gay da Marvel. Ah, quem? Estrela Polar, membro da Tropa Alpha, que é o grupo de herói do Canadá. Culhão pra botar, pra de repente pegar um personagem mais relevante, como por exemplo agora no reboot da DC, já que eles cagaram, falaram de uma hora pra outra que o Alan Scott é gay, por que não pegar um personagem mais importante e falar, ok, já que é pra botar pra fuder, o Aquaman é gay? Opa, criança, você me tá maliviado aí? Pô, mas pera aí. Por que não fazer isso? Pera aí, o Alan Scott é importante pra caralho, cara, pra cronologia da DC, cara. Tá bom, pera aí. Tudo bem, que é da Terra 2. É, então. Quantas pessoas são fãs do Alan Scott? O réu. Eu e o réu, eu acho. Só eu e o réu. Ah, o réu, ele é fã do Alan Scott? Significa. Ah, boiola. Bem colocado. Bem colocado. Para com isso, cara. Para com isso. Esse cara é viado, hein? Viado. Achou bem colocado, Léo? Você achou bem colocado, Léo? Muito bem colocado. Foi bem colocado. Ah, é o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. É o Lanterna Verde. Caguei! Ninguém sabe quem é o Alan Scott. Só a gente sabe quem é o Alan Scott. Ah, os nerds que acompanham sabem quem é o Alan Scott, cara. Por isso que eu achei... Eu acho que, tudo bem, pode não ser um personagem lá tão relevante hoje em dia, mas eu acho que é, pra história da DC, é um puta personagem, cara. Então, acho que, assim, a DC não teve peito de botar, como tu falou, um personagem mais famoso, né, cara? Mas ainda assim... Do universo tradicional, né? Mas ainda assim não pegou qualquer personagem, cara. Pô, é o Alan Scott, entendeu? Não é, sei lá, tipo... qualquer personagem bosta da DC, que tem um monte, né? Mas não é qualquer personagem, é o Alan Scott. Tipo então... Batman, por exemplo? Tipo Batman. Meu filho, você vende camisinha aqui? Eu quero uma camisinha. É que eu... preciso comer o hobby hoje à noite. Foda, hein? Imagina. Cara, imagina, cara. Nossa, ia gerar um... Nossa, imagina só, cara, se botasse o Batman realmente como bicha. Viado, bicha. Mas ele é. Cara, pra mim... Não, se ele assumisse, inferno, imagina, cara. Ah, o Jota se mata, né, cara? O Jota e o Corto se matam, né, cara? Ou não, pessoal, né? Pessoal, já que vocês estão falando. Pessoal, voltando. Vocês repararam que o namorado do Alan Scott, ele lembra um Robin direitinho, cara? O Robin vai dar o cu pra todo mundo hoje, hein? Cara, pode crer, cara. Vocês não repararam isso, né? Cara, eu não tinha... Nossa, cara. Olha só, não sei se vocês viram. Nossa. Nossa. Ai. Eu quero ver a trilha sonora desse podcast. Vai ser Razor. Ana mandou meio perguntando, né? Pô, quem é seu foto pra esse podcast no dia da hora? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Pô, tá bom. Olha só. Esse cara é viado. Fala, esse cara é viado, hein? Você chamar esse cara pode ser. O Mo não tá se controlando. Calma, desculpa. Como é que é essa mensagem do Skype aqui? O Mo vai falar o quê no final do podcast? Vai falar alguma coisa no final do podcast? É isso? Ah, tem um segredo, tem uma surpresa no fim do podcast, meu Deus. Oh, então não percam. Não perdam. E o que vocês acharam da associação das 100 mães que não tem pinto e resolveram ficar bravinhas por conta do casamento do Estrela Polar? Cara, esse personagem essa... relevantíssimo. Ah, cara, essa mulherada aí, cara. Peraí. Ah, mas pô, bota a ordem nessa porra aí, Leonardo. Bate, eu não aguento mais lá em cima, tá um puta buteiro do caralho. O Joker começou a falar. Essas véias aí são as mesmas que vê o filho jogando GTA e acha que ele vai ser influenciado por aquilo, cara. Entende? Cara, não é porque o moleque vai ler o manga que, ai, o Alan Scott virou gay, vou virar também. Quem sabe eu consigo a força do anel. Não é, cara, não é assim, sabe? Puta merda. Eu não vejo assim, não, cara. É o seguinte. Então, deixa eu concluir. Ah, conclua. E aí? Como o inferno falou, cara. Eu não concordo com nada que ele disse, mas fala. Eu acho que foi o inferno que falou isso. Vocês querem que a gente saia aqui? Vai deixar vocês dois sozinhos? Ô, seu viado, você entrou agora? Fica quietinho, deixa eu acabar. Tá bom, senhor, atrasinho, pode janela, aqui. Né? Ah, vocês sabem que ele me ama, que ele já mandou SMS pra mim dizendo isso, né? Já ganhou o Bluetooth, já, ô inferno? Tô esperando ele mandar pro Sedex. Vai ser mais caro que o Bluetooth, mas eu quero. Inferno, qual foi mesmo o e-mail que você recebeu do Jota hoje? O SMS, você pode repetir? Foi um SMS. Ah, claro, por favor, eu vou repetir aqui. Seguinte, hoje à tarde estávamos discutindo por que o porra do Dadá não upou o podcast. Ô, Dadá, como assim? Tá batata assando, Dadá. O podcast tá no cu dele até agora. Mas aí ele mandou pra mim o seguinte SMS. Amor, comprei um Bluetooth de R$10. Te dou na semana que vem, tá? Beijo, te amo. Beleza, eu só queria que o inferno dissesse isso. Joker, por favor. Não, deixa eu dar minha resposta. Não, deixa eu falar minha resposta pra ele, né? Tá, continue. É, Dadá, obrigado pelo Bluetooth. O beijo você enfia no seu cu, porque eu não te amo. Eu tenho direito a agora não. Não, isso aqui não é pra cumprir a presidência. Né? Ó, pessoal, no podcast sobre leitura de comentários e e-mails, a gente fala sobre isso, caralho. Deixa eu só falar uma coisa. O Léo, ele tá moderando, aí ele, tipo, quer organizar, só que quando ele grita, a voz dele fica lá embaixo, enquanto a dos outros ficou lá em cima, então ele não modera nada. Ele tá no armário, é que o Léo tá no armário. Armário, Léo. Léo, você não tá moderando nada, você tá igual o Dadá. Não tá moderando nada. Vai, Joker, fala, porra. Ah, eu esqueci, vai, passa pra inferno. Bom, inferno, você tava falando que o jogo tava falando merda. Tá falando merda. Ah, mas ele sempre fala, isso aí não é novidade nenhuma. Não é novidade. Falar, graça. Calma, filha da puta! Calma! Calma, Safira, calma, não grita. Dadá respirando já fala merda. Eu vou dar uma resposta bem. Ou do Mo no podcast não precisa de edição da Ana, né? Ele já faz as inserções de música, de vinheta, né? Mas que eu tava falando o seguinte. Vou dar uma resposta bem Mo agora. Vai rir pro caralho. Agora cala a boca que é a vez do inferno. Tá aprendendo, hein, Joker? O que eu tava falando é o seguinte. É um grupo religioso, sabe? Todo mundo sabe que nas religiões cristãs eles são contra a homossexualidade. No aniversário do Creed, o King mandou, né? Que Deus te dê tudo de bom. Aí eu respondi: cara, Deus não vai dar tudo de bom pra você, Creed, que Deus não gosta de sodomita. Você tá fudido, tu vai arder no mármore do inferno. Ai, eu tenho uma história pessoal sobre isso, foda, bicho. Então, só pra terminar, Deus não gosta de quem dá a bunda. Então, elas estão na posição delas, elas são cristãs, são católicas, são evangélicas, então elas são contra a homossexualidade. Perfeito. Acho que num ambiente democrático você tem que dar voz a essas pessoas também. Só não pode deixar influenciar pela cabeça deles que eles são medievais. Fora isso, tudo bem. O foco é que eles não simplesmente são contra a homossexualidade. Eles são o tipo de verme que acha que se o filho deles ler uma revista com um personagem gay, ele vai se tornar gay. Que é, sim, o mesmo tipo de pessoa que acha que se ver um moleque jogando Grand Theft Auto, ele vai crescer e se tornar um criminoso e psicopata. Aí já é um passo, né, um pouco diferente da religião. A religião ensina que é ruim. Agora, se você extrapola isso e começa a ver demônio, começa a ver tudo de ruim, começa a querer combater isso com ódio, né? Aí você já tá partindo pro radicalismo, o que é pior ainda do que a religiosidade. Só que eles partem do princípio que a criança é uma esponja, né, cara? Então. Mas é. Cara, ela vai replicar tudo, sim, que ela vem. É, mas, cara, se tu cria o teu piá, velho, ele, assim, tu vai criar conforme os teus ideais e tal, tipo, a criança não vai se deixar influenciar por uma coisa, uma revista, por um videogame, sabe, cara? Acho que isso é palhaçada, cara. Essa coisa do da 1 milhão de milfs é o seguinte, cara. Elas meio tão... 1 milhão de milfs foi foda. Elas estão se impondo. Lembra do meu post do Dia das Mães? Lembra? Quem não elas lembra? Eu uso ele até hoje, eu não vi todo ainda. Como assim eu uso ele até hoje? Punheteiro. Deixa pra lá, esquece essa pergunta. Punheteiro do caralho. Tá copiando só modelo. Eu, né? Só eu. A sensação que dá é o seguinte, cara, de que, não mostra isso na revista, isola a criança de todas essas coisas, porque eu não quero ter que sentar e explicar pra ela como que o mundo é. Vamos deixar ela achando que tudo é um faz de conta, muito bonito, tudo perfeito. É, cara, entendeu? É tipo assim... Aconteceu comigo uma situação. É o seguinte, eu tava em casa assistindo TV... Tava lá mexendo com não sei o que, de repente, aí a minha priminha. Mexendo no meu iPad 29.2, né? tá mexendo com um vibrador. Não, era no iPhone mesmo. Deixa ele falar, viado. O iPad ganha de presente depois. Aí tava passando novela das 8. Aí tá lá aquela porra daqui. Toda novela tem um viado, lógico. Hoje em dia já é moda. Até na Record, nas novelas da Record tem viado. Até no blog então, a gente tem. Tem dois ainda. Pena que ele, eu acho que tem mais demorou. Dois, hein? Pena que ele demorou pra entrar no podcast, né? Sem contar o Creed. O Creed pode continuar não. A história dele? Ele não vai conseguir fazer essa porra hoje, então, cara. Reza a lenda que ele tá moderando o podcast hoje. Vai, Creed, manda ver, continua. Vai, Creed, manda ver, vai. Ui. Fala sério. Porra! Deixa o Creed falar, porra. Sério, porra, presta atenção. Tava lá vendo TV, aí a minha sobrinha, minha prima de 8 aninhos, tava vendo a novela e o Cro, e aquele mistério todo do Cro e o amante dele, o namorado dele. Aí ela vira pra mim, eu tava lá mexendo no meu iPhone, acessando o Baile dos Enxutos no meu iPhone. É pobre mesmo, né? Então, aí ela pegou e falou assim: ué, homem pode namorar homem? Assim, do nada, seco, eu, como é que é? O que eu vou falar? Eu hétero pra caralho, o que eu vou falar pra essa menina? Meu Deus! Aí aquela coisa, eu tive que ter todos os cuidados possíveis pra explicar como é que as coisas funcionam, como o mundo é, e sem assim, exagerar ou. Às vezes você é omisso demais. Cara, foi foda. Tu não pode ser nem realista demais, nem fantasioso demais, né, cara? É complicado explicar. É complicado explicar isso pra uma criança. Eu não acho, eu discordo totalmente disso, cara. Por quê? Tá, então porque... na tua vez aí tu fala, pode ser? Vai lá que tem. Porque cuidado, cara. Porque cuidado. Dois homens podem namorar? Pode, qual o problema? Pera, calma. Mas como é que você explica isso pra uma criança de 8 anos, cara? Do olho pra poder explicar pra ela como veio o bebê pra esse caso, entendeu? A criança não sabe muito bem nem o que é namorar. Posso falar uma coisa? Pera, deixa eu só terminar. Você falou o podcast todo? Fala mais uma. Léo, toma conta disso. Eu fui o que menos falei até agora, cara. Tá brincadeira. Esse assunto é delicado. Vamos falar sério, por favor. Eu tô tentando. Sério no Baile dos Enxutos? Assunto é sério, porra. Eu vou me retirar. Então, o que que acontece? Eu tenho um sobrinho de 8 anos que acha que se beijar na boca engravida. Então, é sério. Então, assim, esse tipo de coisa pra criança é delicado pra você tratar, entendeu? Inferno, complementa, por favor. Tá. Eu tenho, né, uma filha de 10 anos, vai fazer 11 anos agora mês que vem. E a gente é muito claro com relação a isso. Uma vez ela perguntou pra gente, né? Eu simplesmente falei com ela: filha, amor é uma coisa que você ou sente ou não sente. Independe de quem você ama. Ou se você ama e você é amado, ótimo, seja feliz. Tem pessoas do mesmo sexo e se amam. E são felizes, se amam. E a gente deve achar isso lindo, porque são pessoas que se amam e são felizes. É claro, na minha casa não entra religião. Nem eu, nem na minha esposa. A gente abomina religiões. Claro, eu respeito quem tem, mas eu não aceito religiosidade na minha casa. Então, para mim, é muito mais fácil você explicar isso para uma criança, porque a minha visão é uma visão humanista, não é a visão, né, religiosada, né? Perdão da má expressão. Agora eu entendo que para uma pessoa que tem uma educação religiosa seja muito mais difícil, porque não adianta ela falar em amor. É muito mais difícil. Se a religião pega outra coisa. A religião pega, não, eles estão errados, eles vão pro inferno, eles pecam. Como é que você vai explicar para uma criança né, de ter respeito com relação à pessoa que na visão dela está pecando, está errando. Porra, se a pessoa peca e vai pra você, eu não quero pecar nunca mais. Exatamente, aí é muito complicado. Então pra mim foi simples, foi, olha só, filha, o negócio é o seguinte, eles se amam, são felizes. Ótimo, minha filha, é isso que importa na vida de uma pessoa. Foi basicamente isso que eu falei pra ela, quando ela me perguntou. É, mas eu entendo que em algumas situações é muito complicado, né, dá um nó na cabeça da criança, tem que ter cuidado sim, como o Mo falou, tem que ter cuidado sim, principalmente pra pessoa que tem uma educação religiosa. É aquela coisa do preconceito, não, é do medo do desconhecido. Aquilo que você não conhece direito, você tem medo de abordar, você tem medo de tocar no assunto, entendeu? Uhum. Até por um lado é compreensível esse movimento, por um lado, entendeu? Por um lado. Porque agora você falar que uma criança vendo uma revista com dois caras se beijando ou casando, a criança vai virar gay por causa disso, porra. Eu tive na minha vida inteira modelos na minha casa que todo mundo é hétero. É, porra. Então alguma coisa tá errada aí. Como é que todos esses modelos que eu tive, eu não tenho uma esposa hoje em dia? Aquela velha história, Eu tenho um cara que mora comigo aqui, com quem eu vivo há 7 anos. É, não é bem por aí, calma aí. É aquela história, o pessoal fala, casais que tem. Casais gays não podem adotar filhos porque os filhos vão influenciar e vão ser gays, claro. Assim como nós sabemos que todo casal heterossexual só tem filhos heterossexuais, né? Exatamente, cara. Vai explicar isso pra um fanático religioso. Aí eu acho mais complicado, cara. Eu acho mais complicado casais do mesmo sexo adotar uma criança nem pela questão disso aí, cara. Disso aí eu acho que é besteira, saca? Tipo, por mais esponja que a criança seja. Como assim? Como assim? Não, pois é, tipo assim, eu acho mais complicado não pelo fato da criança se deixar ser influenciada. Isso daí eu acho que não acontece. Tanto que vocês falaram aí, tem, tipo, casal hétero e tem filho viado. Então isso não tem nada a ver. Mas é. Uhum. Mas eu acho complicado pela situação. De preconceito de fora mesmo, cara. Eu acho muito complicado um casal do mesmo sexo ter um filho adotado, saca? Mas tá aí na escola, na região de isso, reunião dos pais. Isso saca, mesmo. Né? Aí, quem é o teu pai? Ah, aquele ali. Quem é a tua mãe? Quem? Mãe? Não, não tenho mãe. Tem dois pais, entendeu? Tipo, eu acho que por isso, cara... Central, pra, né? Meu problema são as pessoas em volta. Sim, tipo, isso tornaria pra criança um trauma... horrível, né, cara? Eu acho, assim, é a minha opinião, né? Porque, cara, é mais pelo bullying que ela sofreria dos outros, não pelo fato de ter dois pais. Então, por isso que eu tô falando, cara. Por isso que eu falei, não pela situação de ter dois pais do mesmo sexo. É mais pelo fato do preconceito de fora, não de dentro. Mas aí o seguinte, Mo. Vamos. Porra! Vamos voltar pro mundinho, nosso mundinho nerd. A gente adotou o Mo, não sei se vocês sabem disso, né? Exatamente. O Mo é nosso menino. Eu sou um pai. Eu sou um bebê de proveta. É que na verdade o Mo é mascote, não é filho, é mascote. Eu sou tipo um cachorro. Tá ligado? Cachorro é o Sorg. O Sorg é filho. Você que é um mascote. Bom, a gente teve aí com esse burburinho, tanto do Alan Scott quanto do Estrela Polar, tão relevante que esqueceu o nome do cara, né? Exato. Só porque ele é gay, você é preconceituoso. Só porque ele é gay, preconceituoso você. Você não sabe que ele se chama Jean Paul Bobier. Ele é gay, né, bicho? Puta que pariu. Homofóbico. Assim, oh meu Deus, personagens gays. E mimimi, que fantástico. Na verdade, a gente sabe que já tem vários personagens com maior ou menor relevância. A diferença é que agora tá dando muita mídia em cima. Casal gay, cara, na própria Marvel, a gente já tem. Não era... Ah, meu Deus, que personagens relevantes. Mas o Hulk e o Wiccano dos Jovens Vingadores eram um casal. Verdade. E são muito bem escritos, tá? Não sei se alguém leu aí Jovens Vingadores, eles são muito bem escritos a relação entre eles. Eu li durante algum tempo e era bem legal, cara. Leiam A Cruzada da Inocência, que saiu uma minissérie com que eles saem atrás da Feiticeira Escarlate. Vão encontrar ela. Foi muito bacana. Exato, e são personagens que eles são escritos exatamente como eles são. Eles são personagens que são jovens e são namorados. Acabou, não tem invenção em cima. Entendeu? Eles cuidam do povo, eles se preocupam um com o outro na batalha. E aquela coisa, bicho, não tem nada de pornográfico, de erótico nisso. Tanto nessa revista do Estrela Polar que tá casando, Não tem nada de pornográfico, nada de erótico ali, cara. É só mesmo a relação entre os dois, aquela preocupação, pô, e o cara é humano, é negro, humano, namorando um mutante famoso, super poderoso. Pô, isso aí gera os conflitos. É essa que é a questão aí. E não mostra eles transando, não mostram eles, sabe, fazendo coisas assim demais, que mereçam um proibido para menores de 18 na capa da revista para você vender na banca. Exatamente, é simplesmente um casal como qualquer outro. Você que tava cheio de mimimi que ninguém tá te deixando falar hoje. Caralho, eu levei um susto. O Léo deu um berro. Que isso, cara? É pra me acordar. Ele saiu do armário, ele chutou a porta com o casco. Tudo do armário, ui. Larga a mão dessa mulherzinha, amor. Gostosamente, um personagem esteja maior. Voltou pro armário. Sai do armário. Léo, abre a porta. Porra, do armário, Léo. Cadê o cargador? Tá muito ruim meu áudio, galera. É. Não, é que é o seguinte, ó. Tem, engraçado. Deixa eu falar. Pera aí. Presta atenção quando o Léo tá falando, que quando a gente fala, a gente encobre o som dele. O som dele vai lá pro fundo. Ah, engraçadinho, sim. Então, como ele tá preso? Pro meu, nossa. Não, hein? Pro meu, não. Quer deixar não, bem não. Claro. Aí vai pro seu fundo o jogo. Não, pro meu não vai. Então, como ele é o apresentador do cast hoje, dá prioridade pra ele falar, que senão ninguém ouve ele falar. Ah, então cala a boca, Dadá. Ah, cara, por favor. Você tá lá, Cláudia. Inferno, fala da porra de um personagem gay. Você não precisa gritar. Cala a boca, Dadá. Não, deixa eu só cumprimentar rapidinho aqui, pessoal. Alô, não, Léo. Não, Cris, não. Léo? Fala, Cris, fala. Não, sempre teve personagens gays na Marvel. A questão é que agora eles estão estampando a capa da revista se casando, se beijando. Ponto. É por isso que tá chamando tanta atenção. É como eu falei, o Estrela Polar é gay desde o tempo da Tropa Alpha, né? Uhum. É, personagem gay. Tem um da DC que eu achei muito engraçado, né? Que ele é gay, ele entrou com os Novos Titãs, né? Ele é gay e latino. Só que fizeram um gay muito estereotipado. Eu esqueci o nome dele agora. Fizeram um gay... O Bunker. Dos 952, né, não? Acho que é. Porra, bicho, merda aquilo. E ele é muito estereotipado, cara. Assim, ele é viadinho. Né? Ele não é gay, ele é viadinho. Ele é todo... aquele botão aberto. Adoro perigo. Ele é tipo o Atahel Ele é tipo um Creed, do mundo, né? Do mundo canibal, né, cara? Ele é tipo um Creed, não, ele é, né? ele é tipo aquela bichinha do Zorra Total, sabe? É, cara. Nossa, é pior que você, Cris. O capitão gay do jogo. Caraca, tu é velho, hein, cara? Eu não. Meu Deus. É. Eu não li. Eu tive a impressão, vendo um pouco que eu vi, que ele simplesmente é um personagem, assim, digamos, mais restart, entendeu? Mas pelo que vocês falaram, ele realmente é uma menina, é isso, assim. Não, ele mas é isso, é uma bichona! Pior que menina, ele é o típico estereótipo, ele é afetado, aquela coisinha afetada, tal, Priscila Rainha do Deserto. Isso daí eu não acho válido, cara, isso eu acho que... É estereótipo. Pessoal... A galera... Fala, Cris, fala. Ele é latino. Reparem nisso. Temos um padrão aqui, saca? Ele é tipo a Vera Verão, né, cara? Epa! Bicha não, sua sirigaita! Quase por aí. Olha só, ele é latino e gay. Sei lá, Polar é canadense e gay. O Alan Scott é da Terra 2, da Terra Paralela e gay. Reparem que não existe americano, assim, o americano padrão, que é o gay, entendeu? Talvez o Apolo e Meia-Noite, eu não sei qual que é a nacionalidade dos dois. Já que você falou do Apolo e Meia-Noite, eu ia falar do Apolo e Meia-Noite, cara. Tudo bem, então já que eu pronto, já posso ir embora do podcast. Eu já ia falar desses caras. Pô, todo não, pode mundo falar do óbvio, fala. Seu cretino. Não é que eu não sei outro. Escolha um em 3 que vai falar do Apolo e Meia-Noite. Rápido, tempo. Eu não entendi o que ele falou. Caralho! Mon Creed ou Joker? Quem vai falar? Eu sei da minha vez. Não, vai. Não, eu quero ver o Joker falando, quero ver o Joker. Não. Palhaço, bom palhaço. Fala, vai. Fala noite, rápido, vai. Não vou falar. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. Ah, mas é uma bicha mesmo, né? Meu Deus, tu não queria falar dele, porra. Não, eu sou esse, tá, só. Ele nunca nem leu Authority, eu acho, esse viado. Eu tenho um quadrinho do Authority, tá? Authority. Ô, fala de Apolo e Meia-Noite. Não, cara, eu ia citar eles. Tipo, dois personagens. Falou de mim? Dois personagens. Esses dois, sim, eu acho que de extrema relevância, cara, pros quadrinhos. Sim. E assim, tipo, em todas as histórias, eles nunca foram esses viados. Bicho viado, assim, de purpurina e saltinho pra cima, né, cara? Tipo, eram os, é aquele negócio que o Creed vive falando dessa situação do South Park. Como é que é? Tu não precisa, como é que é? Tu pode ser viado, mas não precisa ser bichinha. Como é que é, Creed? Não, pode ser gay, mas não pode ser viado. É isso aí. Tipo, o Apolo Meia-Noite é isso aí, cara. Os dois são gay, mas não são viadinho, cara. Eles metem a porrada em todo mundo, cara. O Meia-Noite, inclusive, ele é mais fechadão, né? Ele é mais Batman, assim, né? Ele é tipo o Batman, mais, assim, né? Ele é tipo o Batman, né? Em primeiro lugar, o Batman está em lua de mel com o Robin. Ele é mais pit-bicho, assim, né? Mais carrancudo, assim. Enquanto o Apolo é mais Superman. É o Batman Superman gay, cara. É isso, entende? Um casal, é... Não muda nada, é a mesma coisa. E a relação deles é mostrada de uma forma bem legal. Apesar de eles estarem a maior parte do tempo arrancando tripas de inimigos por aí, quando mostra assim a relação deles, é uma relação também. Ela é escrita de forma natural. Eles acabam até meio que adotando uma menina, que é a Jenny. Não é Spark. É a meio que a sucessora da Spark. Assim, vou depois é a sucessora, né? O espírito do século XXI, não é isso? É, uma coisa assim, é Jenny alguma coisa. Seria a nova Jenny Sparks. Eles adotam, e perfeito, assim, perfeito. Não, tá natural. Ah, Creed, eles continuam sendo um casal? Alô? No 952? Nos 952? Então, eu não tô lendo a Authority dos 952. Porra. Authority com o... Ah, não, esquece. Porra, essa merda não é maconha. Essa porra, eu quero maconha. confundi com Stormwatch, foi mal. Vai. Não, mas é Stormwatch. Stormwatch não é mais Authority. Ah, é verdade. Tá, então, pois é, quebrar a lei Stormwatch. Olha só, eu li a primeira edição. Com Ajax é sacanagem, né, cara? Eu li a primeira edição e ficou meio que subentendido. Ainda não tem nada. A não ser que da segunda edição em diante tenha alguma coisa sido mais trabalhada, mas na primeira edição ficou subentendido, entendeu? Tá aí, cara, ó, outro personagem que não foi confirmado, nunca foi confirmado, mas fica aquela pulga atrás da orelha, que é o Ozymandias, né, cara? Do Watchmen, né? Isso. É. Cara, não, o Ozymandias, quem transformou ele no game foi o Zack Snyder. Não, cara, mas tem aquela citação, o Rorschach, quando ele tá conversando... Cara, o Rorschach, ele fala o seguinte, o cara tem, sei lá, 40 anos, tá em forma, nunca foi visto uma mulher, precisa investigar. É isso. Sim, o cara não, cara, nada, né, mas fica uma, mas é uma pulga atrás da orelha que fica, cara. O cara pode ser um heterossexual, bicho. Sim, assexuado. Ele é assexuado, sei lá, um metrosexual, só por causa disso, o cara é gay. Ah, o metrosexual, então, eu não disse que ele é gay, eu disse que ele pode ser gay. Não. E se caso fosse, seria outro personagem de extrema importância. O metrosexual por metrosexual, que tem o Magnum. A gente tá esquecendo da Montoya. Calma, a gente vai citar. Eu ia pedir pro próximo da fila, que ia ser o Creed, citar mais um personagem interessante. Aí ele me ignora, como vocês podem perceber. Ele cagou pro que eu disse. Vai, Creed. De quadrinhos tem a Batwoman, né, gente? Alguém já leu alguma coisa dela? Sim, bem lembrado. É, mas eu não vi nada, eu não lembro de ter lido nada que ela... Que isso fique claro, assim. É pra ficar puto da cara! Puto da cara! Tem a Batwoman? É. Não, eu li muito pouco. Só aparece ela agarrando contra a mulher. Calma, velho. Tu quer o quê? Uma splash page dela colando velcro com outra? Aqui? Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar! Não! Caralho. É um Joker que tá falando isso, não é? É, claro que sou. É o cara que lembrou do Caveira Vermelha na citação do Capitão América no filme dos Vingadores. Né? Não lembrou do Hitler, né? Não vou falar mais nada também. Que mané é Hitler? Fodou pra Caveira Vermelha. Rita é o caralho, pode dar uma câmera vermelha. Eu gosto mesmo da câmera vermelha. Antes do que ele continue, Creed, só me corrija uma coisa se eu tiver errado ou não, que eu realmente não lembro. Antes do reboot, a Batwoman teve um TTT com a Montoya? Sim, teve sim, porra. Ah. Que ela virou aquistando, discorra. Isso? Sim, sim. Discorra sobre o assunto. Então, elas colocavam velcro, ponto. Não tem muito. Perfeito, eu não diria melhor. Cara, eu vou ser sincero, uma das coisas que mais me chamava a atenção nas revistas da Batwoman era o desenhista da revista, cara. Eu não sei se, eu sou péssimo pra guardar nomes, bicho. Eu não sei o quem, Williams III. O cara manda bem demais, bicho. Deixa eu ver se eu acho algumas coisas aqui, mas enfim. Desenha melhor que o Frank Cho pra desenhar mulher? Não. Ninguém desenha melhor que o Frank Cho, mulher. Não é pra desenhar mulher, eu tô falando artisticamente falando, entendeu? A visão artística. É, a mulher também é arte, cara. Gente, vale notar que o Colossus Ultimate é gay, hein? Sim. Tanto que ele era apaixonadinho pelo Wolverine e era. Tem uma cena deles no banco. E sofria bullying do Noturno. Caralho, pode crer, cara. Não lembrava disso. Um bullying sinistro, cara. É, o Noturno achava a coisa mais absurda do mundo, cara, ele ser gay. Não aceitava de jeito nenhum. Tipo assim, você é meu amigo, como é que você pode ser gay? Você é meu amigo. É? Você é gay? Isso, eu não acredito no que eu ouvi. Era um amigo. Ele disse que o Colossus era gay e. Ele não gosta do Tiririca. Ele é viado, mas é meu amigo. Mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Não pode, não pode. Eu não ouvi essa música. O Colossus ficou com Estrela Polar, não ficou é desse universo? Chateado, baitola. Sim, ele tinha um gosto na mesma. Só que era distância. Deixa as vinhetas do podcast rolarem, né? Continua. Vai lá, sonora do podcast. Vai lá, amor. Deixa que a Ana faz isso, até porque a Ana não atrasa podcast, tá? Ratinho! Opa, essa foi gratuita, hein? Ai, essa aí foi no baço, né? Do Dadá, né? Eu vi o golpe vindo, né? Foi um jab e uma direta, né? Foi cruzada. Foi um upper no cage. Um uppercut, né? Eu vou embora esse podcast, pra mim já deu. Pra ti já deu. Boiola. Uma coisa que eu queria falar, eu vou propor agora que a gente mude de mídia, comece a falar de séries, jogos e filmes, mas eu queria lembrar uma coisa inteira. É bom, quem sabe assim eu sou menos sacaneado, né? Joga, você já não faz nada no BDF. Pelo menos pra comprar ali, como é que você tem que servir, pô? Caralho, Creed, agora tu foi gratuito, cara. Caralho. Não, ele fez sim. Ele fudeu com o podcast de hoje. Ó, ele vai ficar triste, hein? Vai ficar boladinho. Vamos falar de séries. Tudo, mano, fiado, caralho. Então, que eu descobri hoje que existe uma kriptonita rosa. Rosa. Ah, você descobriu hoje isso? Sim, eu descobri. Dá licença que eu descobri hoje. Posso? Porque eu não sou um grande. Ah, pra caralho. É, né? A cara que descobriu que a Batwoman é lésbica, né? Falou. É. Ah, não vi nada que desse. Deixa claro que não, ela é lésbica. Não fica claro, ela não tá colando. Marco Montoya? Ah, não sei. Só minha... Tô em dúvida. Cada uma que me aparece. Eu descobri que em Supergirl número 79, volume 4, apareceu uma kriptonita rosa que deixava o super-homem gay. Jura? Oh. Ele começa a falar da roupinha do Dio, do senso de decoração dele. Enfim, ele vira uma bichona. Feng Shui, né? Tá falando de um Feng Shui aqui, né? Puta merda, Feng Shui é muito gay, cara. O especialista do assunto falou, cara. Se o Creed falou que é muito gay, porque realmente é muito gay. Ah, eu decorei meu apartamento aqui pensando nessas coisas. Eu até imagino do que o Creed vai falar. Mas não vamos começar com o Creed, que ele falou há pouco. Mou, olha o série com um personagem gay relevante. Vamos passar a vez que o Mou não lembra. Que burro, tá dando pra ele. Próximo da fila, quem quer falar? Eu. Rápido. Eu. Paterno. Will and Grace, muito boa série. Ah, muito foda. Bom, cara. Muito foda. Pra quem não sabe, Will e a Grace moram juntos. Nova York tem um problema sério de habitação, né? Então é comum pessoas dividirem apartamento. A Grace sonha em casar, ela trabalha com moda e tal, ela toda assim, sentimental, romântica. E o Will é uma bicha. Assim, é gay. Ele não é bicha, ele é gay. Ele é gay. É, o amigo dele que é uma bicha louca. ele é gay. Aí no começo até rola assim uma certa tensão sexual entre eles, né, no começo da série. Porra, será que vale a pena, né, ter um relacionamento com ela e tal? Seria mais legal? Afinal, o Will é advogado, aí tem aquela questão de mostrar pra sociedade uma namoradinha e tal. Mas eles até tentam, cara, mas não conseguem. Não conseguem. Eles, porra, eles só se dão bem quando são amigos. Quando eles tentavam alguma coisa assim, dava merda. E eles têm um amigo que é uma bicha louca. Então é o Bunker, né, bicho? É, que inclusive tá no Três Patetas, esse ator. Muito bom esse cara. E ele é muito aloprado, cara. Ele só faz merda. É o tipo do cara que vai pra balada, aí arruma um bofe lá, dorme com um bofe e dia seguinte até esquece quem é a porra do bofe. Ele é muito foda. Caralho, o inferno falando do bofe é muito gay, né, cara? Cuidado comigo que eu te corto com o meu laser, hein? É, mas o podcast é sobre gay, seu gaúcho. Você soltou a franga agora, seu gaúcho da fronteira. É um podcast pra soltar franga, amiga. Se libera. Se joga, Bi. Bi, se joga. A bichice tá no sangue. Libera, Bambi. A gaúche-se você também, tchê? Vamos gaúchar, bebê. É, vamos. Te sento o relho, viado. Eu deixo tu chupar a cuia do meu chimarrão, tchê. Deixa eu pegar o espeto do meu churrasco. Oh. Ui. Algo mais a acrescentar sobre o Igreja? Ah, tinha a peituda muito gostosa, aquela coroa peituda. É uma série de humor. Séries de humor trabalham com exagero, hipérboles e caricaturas. Nesse caso é perfeitamente válido você ter aquele personagem que é a bichona. Ele é uma caricatura. É o Jack, cabe. É inferno, é o Jack da série. É o Jack, mas a gente tem que considerar uma coisa também, Léo. É, tem pessoas que são caricaturais por natureza, tá? Na vida real. Mas nessa série, posso penetrar, inferno? Ai, vai. Meu Deus. Então, nossa, Will, cara, puta que pariu. Na jacuzzi. Na jacuzzi do Dadá. Na jacuzzi do Dadá. No furô do Mo. Que não furou a caixa d'água. Pausa para a risada do inferno. Risadinha de Azaghal dele. Vai, porra, continua. Nessa série de humor, o Will e a Grace são, digamos que, os normais, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Já o Jack e a Karen são o estereótipo desses dois. Eles são a versão exagerada desses dois aí, correto? É caricatura. É. Eles são o contraponto exagerado desses dois, entendeu? E é divertido. Porra, sim, é bem legal. A coroa é muito engraçada, cara. A coroa casou por dinheiro, né? E o marido dela é um velho caquético. É o oposto dos dois, né? Nem ferro. É aquela bicha séria, aquela bicha chata. E o Jack é aquela bicha espalhafatosa. A Grace é aquela romântica, certinha. E a Karen é aquela rica, louca, louca, louca. Igual a Shakira. Grid, assiste uma série. Uma série? Queer as Folk. Alguém aí que ouviu falar nisso? Não. Queer as Folk, sim. De origem britânica, série Queer... Não, desculpa, eu não vou ler o que eu tô... Tá aberto aqui na tela. Por favor, Grid, pode continuar. Ela é uma... Vai, lê o texto que tá no site, vai. Tá na Wikipedia, né? Desgraçado. Parece ser aquela vez que errei no podcast. Não, deixa pra lá, vai. Ah, tu sempre erra, porra. Aquela vez que eu errei. Toda semana você erra, porra. Não, porque eu não participo toda semana. É, só erra quando participa. Isso aí. Queer Folk narra a história de cinco homens homossexuais em Pittsburgh, Pensilvânia. Brian, Justin, Michael, Eminem e Ted. Até o sou um gay, né, cara? O Ted se entregou aí, né? O Ted, né? Pô, tem um ursinho Ted, vocês vão ver o filme dele ou não? Porra, duvido que passe aqui na roça onde eu moro, cara. Mas se passar, eu vou ver. Você é o do McFarlane aqui, não? É, cara. Muito engraçado. Cara, vai ser bacana, cara, isso aí, cara. Vai ser hilário, cara. Desse filme, mas vamos voltar pro que pode quer? Então. Então, bicho, a Queer as Folk é uma série 100% e 1% gay, cara. Mostra o dia a dia deles, desses deles, e cada um é um tipo de gay diferente que existe. Que a fauna viadística é bem diversa. E cada um retrata um tipo de gay. Tem aquela bichinha pock-pock, que é a bichinha espalhafatosa. Tem o gay romântico, mais sério, calmo. Tem a bicha velha, que é aquela bicha, aquele gay mais fim de carreira, saca? Já tinha avó. Tipo o inferno, assim. É. Tipo Laerte. tipo a tua mãe. Tem um casal de lésbica que pede o sêmen emprestado pra um amigo gay pra poder gerar uma criança, entendeu? Ok. Assim, oi. Que tipo de gay que tu é? Eu? Não, sua mãe. Claro que é tu, pô. Eu sou o vestido. É verdade, ninguém imagina que o Cris é gay. É, ninguém. Não, eu sou o hétero enrustido. É verdade. Todo mundo imagina que ele é hétero. Então, gente. É, pelo menos ele pega a mulher, né, amor? Coisa que tu não conseguiu fazer até hoje. Ai. É. Eu não vou responder. Cris, por favor, prossiga. Então, no Brasil essa série... Mas a história mudou, tá? Porra, deixa o Cris falar, desgraçado. Vai. Essa série passava no Brasil no canal Cinemax e tinha o nome de Os Assumidos, né? Lendo aqui no Wikipedia. E o legal dela, cara, é que ela foi uma das primeiras séries assim que tocou nesse assunto sem máscaras. Tinha cenas pesadas de sexo, tinha beijos tórridos, era uma coisa assim que até pra mim, que nunca tinha visto isso na TV, eu ficava chocado quando eu assistia a série. E era muito bacana a série. E tem também a DR nessa mesma linha, foi Inferno. Puta que pariu. Peraí, Inferno, vai, para de rir. Muta, porra. Termina de rir, aliás. Muta o microfone, cara. Tem um botão aí, outra? Ó. O Cris, você vai citar outra? Eu cito a DL World, que também que é o inverso da Queer Folk, que é só sobre lésbicas. Alguém já viu essa série? Ah, sim, esse. Pô, rolava umas putarias ainda. É, rolava até umas punhetinhas. Apesar de algumas das meninas serem meio caminhoneiras, ou era... Bacana. Não, mas Na frase Léo. Tinha umas putariazinhas, não viu? tinha umas paradinhas maneiras. Cara, eu não me lembro nada, eu só via pela sacanagem. E até hoje eu não entendo muito bem por que eu fazia isso se eu tenho o Red Tube no pra acessar, mas. Enfim. É que ali o cara não precisa procurar, né? É que tem drama, tem história. Né? É que essa putaria da série tem história. Sim, a putaria não é gratuita. Quer dizer, ela é gratuita, mas cabe a história. Tinha peitinhos. É um viado que aí vê história. História na putaria é muito viado, putaria. Isso. Joker! Olha quem que falou isso, não é muito bom, né? Joker! Oi, sou eu ainda. Tá gravando ainda? Oi, tô dormindo, né? Desgraçado. Acorde! Não, eu tava olhando aqui, eu tava vendo. Procurando aqui personagens gays aqui. Não, tem uns caras que eu nem conheço aqui, cara. Quem é o... Quem é o Caveira Vermelha? Quem é? Não conheço esse cara. Ó, eu achei aqui, ó. Obsidian, da DC. Ele tava falando de série, Jô. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Não, eu sei, mas eu não tava vendo séries. Eu tava vendo outra coisa. É a... Então tchau, Jô. Pula, vai. Não, cara. Você não sabe como é que... focar no que a gente tá falando. Como é que funciona na Dadalândia, cara. A gente tem que dar um desconto pra ele. Porra, mas alguém que tem... dar? Alguém quer citar mais alguma série? A gente podia falar mais de The L World. Então, e a vida do Moe, conta a vida do Moe agora. Cris, tem mais séries. Modern Family, cara, que é uma puta série que tá bombando aí. Tem um casal gay, muito divertido. Eu tô acompanhando essa série. Modern Family é muito legal. Fala aí, Léo. Não, vamos que eu ia falar, porque já pararam. Tem dois personagens brasileiros, cara, e não é de série, mas que era o engraçado, que era o Capitão Gay, que eu já falei, e o Pit Beach, cara. Ah, não, aí tem um monte, pô. Falar chicanismo. Se eu chicanismo, tinha o Haroldo. A bichinha do Costinha, cara. Nossa, cara, ela é muito engraçada, cara. Sério? A gente vai falar de personagens gays, humorísticos, estereotipados dos anos 80. Programa de humor? Vou voltar pra série, gente. Tem muita série bacana aí que tem personagens legais. Vamos voltar pra DL. Léo, vamos voltar pra DL World, que eu acho que seria interessante pro pessoal. Porque tem lésbicas, eu acho que o pessoal vai interessar. É, só tão falando de viado. Vocês são as putas das bichas, né, cara? Porra. Eles estão dois viados, né? Demorou pra alguém. Eu tava aqui na agulha pra falar, mas demorou pra alguém falar da porra da Batwoman e da Montoya. Vai falar de série, todo mundo só fala de viado. Da não, da Batwoman de Montoya, da Montoya falou rapidinho, vocês perceberam isso, né? Sim! Ah, bichas, viados. É culpa do apresentador, então, né? E olha que nem eu tô apresentando, hein? Eu só tô apresentando, quem tá falando são vocês. Cris, continue. DL World. Então, DL World é o Word, não é o World, não, tá, gente? É o Word. Ai! Não, que isso, cara? É o outro, cara, o mundo. Que o pessoal confunde, seria o mundo das lésbicas, não é isso? Assim, uma tradução. É o mundo lésbico, DL World. Não, mas não é, Léo, o inferno. É a letra, é a palavra, né? É a palavra com L, no caso. Ah, isso, rapidinho. Eu acabei de sacar o nome da série. Os americanos têm uma coisa meio assim de não dizer a palavra, da palavra ser proibida, que nem o foco. Exatamente. Foco é um palavrão, eles não falam foco, eles falam the F word. Isso, tipo assim, câncer, aí não, é aquela doença com a letra C, entendeu? É, the F word. E, no caso, é the L. Ah, é coisa de viado, né? Coisa de bicho, viado. Você não bicho? Porno, mano. Coisa das mil milfs, cara. Mas, desculpa, Cris. Continua. Ah, bicha. Ah, é, tem razão, é isso mesmo. Então, essa... Eu posso... Desculpa. Você espera o Cris terminar de falar? Desculpa, gente. Eu pensei que ele tinha terminado. Nem começou. Vai, Cris. Tinha nem começado, né? Cris, manda, vai. Ellie Ward, ela é basicamente o oposto da série Queer as Folk, né? Que trata sobre o mundo das lésbicas e só tem, eu acho que só um cara, só tem um gay na série que mostra o dia a dia dele. Eu não assisti isso por motivos óbvios, mas alguém assistiu, quer falar mais a respeito dessa série, não? Ah, eu vi uns episódios, achei bem legal, assim, tinha peitinho e tal, e fazia, agarra peitinho, e tinha uma cena bem maneira, bem tórrida. Eu imagino que na Queer as Folk tinha cena tórrida pra caralho. É, só que com mulherzinha. Pra caralho. E assim, e não tinha. Não era aquela de Maria Machadão, não. Uns filhazinhos maneiro. Gostava muito daquela série. Ponto, acabou isso aí. Ah, eu vou dizer o quê? Que eu toquei punhetinha vendo a série? Vai passar uma punhetinha pro Batman, tá? Tá. Não, você pode falar dos personagens, da interação entre elas. Eu assistia pra ver peitinho, cagado. Você acha que eu tava ligando? Quando começava a pessoa falar, eu falava no canal, depois eu voltava lá pra ver se tinha peitinho. Não, eu confesso que eu também não lembro nada. Eu queria ver putaria. Eu queria putaria. Meu Deus. Mas é, porra, não, vamos falar sério. Tem programas que a gente vê, assim, esperando acontecer aquilo que a gente espera. E o resto é um pé no saco, né? É louco, era isso, cara. Eu queria ver peitinho. Enquanto não tinha peitinho, não mudou de canal. Até parece. Pra você que não é lésbico, não interessa os dramas pessoais delas, né, bicho? O que interessa é elas pagarem peitinho e se esfregando, né? Ai, lembrei do Sr. Garrison agora. Ô, bicho, a gente tem que citar South Park, pelo amor de Deus. É. Não, a gente vai chegar lá. Fazer um podcast só do South Park, cara. Cara, é uma boa ideia. Creed, você quer aceitar mais alguma série? Quero sim, cara. O Dexter já foi gay. Alguém já assistiu a Sete Palmos? Ah, não? Muito bom, cara. Porra, bem lembrado. Os agentes funerários, claro. O inferno agora falou que nem o chefe. Muito bom! Parabéns, Otávio! Maravilha, Otávio! A série. Quer falar sobre ela, hein, Fê? Fala aí sobre a série. Não, é o seguinte: o cara era agente funerário, ele era um. É, tinha as defuntas mortas pagando peitinho, muito gostosas, acabou. Não. Essa aí eu procurava acompanhar direitinho. O cara era agente funerário, ele era um péssimo pai de família, ele era só voltado pro trabalho, um cara frio, né? Aí ele morre, ele tinha dois. O cara frio, né? Morto, né? É o Nathaniel Fischer. Aí ele fica frio, né? De forma literal. E os dois filhos dele assumem. Primeiro episódio. Os dois filhos dele assumem a funerária. Sendo que largou a família muito tempo atrás, foi viver na cidade grande e tal, volta. E o mais novo é todo retraído, né? Todo sério, metódico. Ele puxa muito o pai, né? Só que ele é o Max Hall, ele é o Dexter, correto? Esse é o Max Hall. Aí no decorrer da série, ele começa a se descobrir. E ele descobre uma coisa: ele adora dar bunda na rua. Cara! O negócio dele é fazer sexo na rua. Sexo casual, achou um cara na rua, porra, abriu a porta, o cara entra, pá, pá, pá, vai embora. Ele se descobre. Depois não se fala mais nisso, né? Não se pensa mais nisso, não se toca mais nesse assunto, né? É, ele começa a namorar um policial, né? Só que a gente. Negão de bigode. Aham. Kiss. E só que ele não Julius. É. ele não fica muito feliz com a situação, né? Porque o negócio dele é aquilo, o negócio dele é o sujo mesmo, é da rua, ele tem essa tara, esse fetiche. E é muito legal, assim, ele se declarando pra família como gay, né? Porque ele, porra, ele tem vergonha desse lado dele, né? É legal esse processo dele de autoaceitação, né? Pra depois ter a aceitação dos outros, isso é bem interessante. Mas é temporada do Inferno, isso acontece mais, acho que na terceira temporada. Ah, não, isso demora pra caralho. Ele primeiro, ele nega, né, cara? Ele fica se culpando, né? É, cara, o negócio é punk. É, não, mas o legal dessa série a observar é que cada episódio começava com uma morte. Uhum. E episódios se desenrolavam de acordo com essa morte, com a preparação desse corpo pra ser enterrado no final da série, do episódio, é, né? É sempre assim, o cadáver é a referência do episódio, então as coisas giram meio que em torno do cadáver, né? A preparação do cadáver, né? As pessoas, os caras têm altos diálogos enquanto estão limpando o cadáver, e aparece lá o defuntão e tal. Maneiro. O Inferno, e as alucinações que eles tinham com os defuntos, né? É, cara. Não sei, lembra disso. O defunto conversa, assim, o cara, por exemplo, o Michael C. Hall tá com aquela dúvida, né? Foi, porra, o que eu faço é errado, eu não posso ficar transando assim, sem camisinha na rua com qualquer um. Aí o defunto bate nas costas dele, ei, mas tu é feliz assim, cara? Aí o Michael C. Hall assim, porra, mas tu já morreu, cara. Muito engraçado. Vai ver o formol, né, cara, que mexia com a cabeça dele, eles começavam a alucinar, não é? Alguma coisa. Vamos lá, galera. Já estamos indo até para uma hora e meia. Vamos passar rapidamente por jogos e encerrar? Léo. Sim. Inferno, vamos citar um pouquinho mais de Modern Family, pode ser? Ah, sim, Modern Family, claro. Ah, tudo bem, desculpe. Porque continue, pode ser, meu. Fala você. Você pode tudo. Eu? Você não acompanha? Pô, vai ser um podcast meu, porra. Fala aí, você conhece. Ah, acabei de falar, cara, de Sete Palmas. Fala você de Modern Family. Vamos fazer jogral. Ui, eu vou fazer um podcast só nós dois, velho. Ah, vamos. Esse cara é viado, hein? Viado. Cara, ainda bem que essas coisas saem na edição, velho. Puta que pariu. Não sei, hein? Não sei. Ana, fica esperta. Vai, porra. Yeah. Fala com a Modern Family. Beleza. Léo, dá uns achaques assim às vezes, né, cara? Cara, é que agora eu tô morando sozinho, posso gritar à vontade. Acho uma vera verão no Léo, né? Ele sai. Ele bota a cabeça fora do casco e grita, depois bota a cabeça dentro do casco de novo. Não, antes eu tinha que falar assim pra não acordar minha irmã, agora eu posso falar alto, foda-se. Você tem irmã? Antes o Léo tinha que falar que nem o Mo, né, cara? Você tem irmã? É? Pergunta pra quem? A pergunta é pra quem? É pro Léo, ele falou que tem irmã, é bonitinha ela. Cara, isso é a pior pergunta que pode fazer pro irmão, né, cara? Tipo, a tua irmã é gostosa, ela, cara? Como é que é? Peitinho, durinho, se fosse minha irmã, eu ia. Ah, você não é parâmetro, você vai qualquer porra, pô. Não, qualquer porra não, eu escolho muito bem as porras. É, tem dois braços, duas pernas. Ô, Inferno, presta atenção na frase, eu escolho muito bem as porras em que eu vou. Eu ia falar isso, cara. É, só mais leitosas. Eu falei intencionalmente. Agora você vai falar da porra da família moderna ou não? Esse podcast tá sendo foda. Tá, né? Modern Family é uma série que trata de famílias modernas. Hã? Hã? Hã? Hein? Sacaram? Nome, hã? Pegou a descrição na sessão da tarde agora, né? É. Tem um casal gay que adota uma garotinha vietnamita. Eles fazem a linha Madonna, a linha Angelina Jolie, né? Vão lá na puta que pariu, adotam uma orientalzinha e começam a criar ela, certo? Tem um pai coroão que pega uma latina gostosa, Sofia Vergara. Ah, maravilhosa. E o filho que ela tem de outro casamento, é o Manny, né, que é um gordinho maluco, todo afrescalhado, todo metrosexual, mas ele não é gay, correto? Ele trata as mulheres com respeito, com carinho. É que ele tem um altíssimo QI, né, ele é super dotado. Eu quero fiar esse cacete no teu rabo. Então ele é todo metódico, todo educado e tal, mas o pessoal acha que ele é gay, mas não é, porque ele é um garoto muito educado, né, muito voltado pros estudos, enfim, tipo o Mo, assim, né? Exceto que ele é inteligente. É. Legal. Caralho. Meia hora de risada do Azaghal. Não. Tem que aguentar esse filho da puta rindo agora. Você vê que o Mo, ele não tem nem forças pra reclamar muito, ele só fica triste, né? Tipo, pô, tão me zoando de novo. O Mo, ele não, volta. Não, cara, sabe que eu... Não, foda-se, né? O Mo, ele volta pra concha dele, né? Ô, oh, vida, ô, oh, inferno. Ô, dia, ô, vida, ô, céu. Oi, ele se conforma, né? Ele se retrai, né? Quem é esse cara que falou aí? Dá, vai pro podcast, vai. Não, posso eu vou ficar por aqui. Eu tô... Sabe por que o podcast não saiu hoje? Porque o Dada erra. Porque o Dada erra! Tá bom, agora a gente para de usar citações e bordões do concorrente e deixa o Cris continuar falando. Tá bom, senhor. O garoto vinheta. Fica quieto, garoto vinheta. Garoto vinheta boy. O Mo, ele fica de mimimi pra participar dos podcasts, mas ele pode ficar fazendo isso. Ele precisa fazer a parte sonora. Então, e tem uma outra família que é composta por uma família tradicional, né? Um homem, uma mulher, basicamente na mesma faixa etária, com três filhos, duas filhas e um filho. Só que cada um tem um distúrbio, né? Ninguém ali é normal. O pai é retardado, é um verdadeiro romancista. Não, ele não cresceu, né? Ele basicamente é um molecão, né, o inferno? E aí, não, assim, além de ser imaturo, infantil, ele é idiota. Ele é totalmente idiota. Ele é o Homer Simpson, cara. É o Homer Simpson que perdeu pra aspiração. Basicamente. E a esposa dele é totalmente maluca, controladora, totalmente, né... Neurótica. Competitiva, totalmente doida. Ela é gostosinha. Tem uma filha... Mas a Sofia Vergara, hein? Ah, a Sofia Vergara, pô, de louco. Eu vi as fotos dela. Eu chamo ela de Sofia Envergavara, né? Nossa, mãe. Sim. Maravilhosa. 40 anos já. E puta que pariu. O que, que é aquilo? Que lapa de mulher. E aquele latino que não sei o quê. Ela é colombiana, não é isso? Ela é colombiana. Não, venezuelana. Porra dela, colombiana. Lá na Colômbia, que não sei o quê. Latina. Vocês conhecem, pessoal, a atriz Sofia Vergara? Sim, eu conheço. Mo. Bati muita punhetinha pra ela. Mo. Bastante. Bastante, aquela gorda. Quem for fazer o post sobre esse podcast, por favor, coloquem fotos da Sofia Vergara, tá? Ela tirou umas fotos recentemente com a revista mexicana que ela paga peitão. Então, por favor, vamos trabalhar nisso aí. Então, é uma série muito bacana, bicho, que todas essas famílias que são mostradas na série, cada um tem um grau de parentesco entre si e todo mundo é uma grande família, né? Uhum. Mas não naquela... Não, mas não naquela tosquice da Globo, pelo amor de Deus. O inferno, é uma comédia mais leve, assim, não é aquela. E claro, eles exageram um pouco nos estereótipos e tal, mas. Alô? Tô vendo, fala. Eles exageram os estereótipos, claro que exageram. Mas assim, aquela coisa de câmera no estilo documentário que eles fazem nos episódios, e eles abordam os assuntos de uma forma mais geral, mais ampla e interligada, porque tudo está interligado, todas as famílias, o que acontece numa interfere na outra no mesmo episódio. Isso dá uma dinâmica muito legal para a série, eu gosto muito da série. É. Não é aquela coisa que você ri de rolar, mas... Não é. As coisas engraçadas vão acontecendo no dia a dia deles. Aham, uhum, é muito foda a série. É muito inteligente, né, cara? Um bem inteligente, né? Aquela série escrachada. Ganhou cacetada de prêmios, né, bicho? Ganhou. O foda da série é o roteiro, né? Os diálogos. Os diálogos são sarcásticos, são ferinos, sabe? Não são politicamente corretos. Se tiver que detonar, eles detonam mesmo. Sabe? Mas sem ser escrachada. É uma série muito bem feita, fantástica. Recomendo. E aquele casal gay? Tu acredita naquele casal gay como um casal, bicho? Tu consegue se ver aqueles dois ali no mundo real? Cara, no começo não. Porque, assim, o gordo é muito afetado, né? E é demais, assim. Mas o magro, o ruivo também é afetado demais. Só que o ruivo é contido até porque ele tem vergonha por causa do pai. Ele tem vergonha. Exatamente, de ser gay, cara. Demorou mais. É. Então no começo eu achava que era muito estereotipado, mas depois eu fui vendo que pode ser sim um casal. Até porque, assim, nos Estados Unidos é outra cultura e tal. Então quando o cara se assume, o cara assume mesmo, né? Aqui no Brasil tem aquela coisa meio acolchambrada e tal, vai que vai, mas não vai, né? Lá não tem isso, lá você não mas é. Mas eu fiz essa pergunta para te testar, porque eu conheço um casal de amigos que parece que são duas mulheres, é quase duas lésbicas, eles estão gays que eles são, entendeu? Mas... Você olha pros dois, eles são tão afeminados, você fala, meu Deus, como é possível que esses dois estão juntos? Não, são um casal lésbico. É, só que são dois homens. Porra, Léo. Sim. Cita alguns jogos que tem interações homossexuais e pronto, aí. Exatamente. Dragon Age! Além disso, na verdade, ia começar um pouquinho pra trás. Boiola! Ai, boiola! Ah, depois você vai pra frente. Depois você vai pra trás. A Capcom provavelmente teve o primeiro personagem. Sai do armário, porra. É a porra do meu ódio que tá assim. Sai do casco. A Capcom, ela teve o primeiro personagem que provavelmente era assim, era realmente abertamente gay, que é a Poison da Final Fight. E é um traveco. Muita gente não sabe, né, cara, que ela é um traveco. Ah, teve um mimimi danado. Quando o Final Fight veio pra Ocidente, pros consoles, o personagem foi substituído. Daí tiraram o personagem substituto, voltaram ela, só que colocaram roupas menos sumárias e falaram que era mulher. E depois de um tempo parou o mimimi. E sim, Poison tem um pinto no meio das pernas. Ai, caralho, sou travesti! É um pinto. Ela, ao contrário do Batman, ela não é o Nuka, né? É, ela é uma anti-eunuca. Uma anti-Batman, ela tem o pinto. Ela colocou o Lico de crescer pinto. É o Lico, você passa na cabeça do pau. Ah, mas ela não parece travesti não, cara. Tu mal é uma cara de menina. Ah, se encontrasse na rua, você ia fácil. Enfim. Da mole eu botei em você, cagado. Ui. Esse tá sendo o mais gay da história do... O inferno tá se soltando hoje, né? É, cara, tá uma menina. Enfim, é a oportunidade que ele tem, né? Eu tô até com medo com o convite que a esposa do inferno me fez, viu, bicho? A gente vai comer você. Fora isso, o que... Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Acho que sim. Fora isso, o que a gente tem? A gente tem alguns personagens que são... que não são gays, mas o pessoal acha meio esquisito. Né? Tipo o Vega, por exemplo, que o pessoal acha, todo mundo sempre achou meio aviadado, e outras coisas. E recentemente, o Zangief. Hoje eu descobri que as pessoas achavam que o Zangief era gay, cara. Tem aquele tipo ursão, né, que a galera fala. O Creed pode falar um bagulho desse aí. Não tem um lance desse aí, de meio gigante, peludo, assim? Então, eu gosto de falar, né, que na fauna viadística tem de tudo quanto é tipo. Na fauna viadística é foda. O cara mais parrudo, mais barrigudinho, peludinho é o urso, pô. É, bom, não, não falei nenhuma novidade até agora. Exato. Não, então, mas é o lance que o Léo falou, né, do Zangief. Exato. Apesar que se enquadram vários, cara. O russo não é viado, porra. Cara, o Benimaru de King of Fighters tem um maior jeitão de moça. Ele é meio... Ele é um uber metrosexual. E tem muitos assim, mas eles não são abertamente gays, na verdade. Eles são só personagens mais afeminados, mais estranhos. Cara, todos os lugares, todo grupo, ainda mais em desenho japonês, principalmente, todo grupo de... Eu ia falar isso. Todo grupo tem um gay, todo grupo tem o Superman, todo grupo tem o Batman, todo grupo tem o Robin, que seria o gay, sabe, cara, todos... O Robin? É, cara. Não, hein, nessa sua contagem já tem dois, hein. Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta. E um deles não é o Superman. Enfim, assim, dos anos pra cá, começaram a aparecer jogos que permitem interações. Você pode fazer um casal, você pode pegar a piranha e dar uns focos nela. E também começaram a aparecer jogos com a possibilidade de você formar um casal gay. Até o Bully, que saiu anos atrás pra PlayStation 2, principalmente, acho que saiu pra outros consoles, acho que saiu pra Xbox também. Saiu pra GameCube e PC também. GameCube e PC também, né? Ele é um guri que tá numa escola, um guri problemático, ou seja, um aborrecente, e você pode ter relacionamentos. E você pode ter relacionamentos gays. Você pode namorar um outro menininho da escola. E dali pra frente a gente teve outros. Teve... puta que pariu. Obviamente agora me fugiu o nome da porra do jogo. Um de Star Wars, impressão minha. Sim, Star Wars. Que os fãs, acho que meio ficaram doidos por causa disso também, não ficaram, não? É, os fãzinhos ficaram meio putinhos porque você tinha a possibilidade de ter relacionamentos gay em Star Wars. Ou seja, pô, os caras seguram numa piroca de luz e acham ruim ter casal gay. Eu não entendo. É, cara, o cara vai lá e beija a irmã e isso pode. Mas não... Ah, sei lá, o mundo tá muito errado, cara. Quer dizer que incesto e violência gratuita pode. Agora, dois caras que se gostam não pode. É assim. Ah, o que é pior, né? A irmã usando o headphone na cabeça. Cadê meu headphone? Cadê meu headphone? Cadê meu headphone? Meu headphone. Não é fone de ouvido, não, hein? É headphone. É o Vinheta Boy. Cadê o Vinheta Boy? Tá aí o Vinheta Boy. Você tinha citado um antes da gente começar o podcast. Podcast. O Pode crede. Quem coopera, pode crede. Pode to be. É igual o Taba do Mo, pode subir. Ah, Momô. Tá bom. Caralho, mas second time, they have the control the match. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês, mas já que a gente tá falando de jogos gays e homoeróticos, o... Você falou Dragon Age, é Dragon Age que o Mo falou, não foi? É. Dragon Age, bem lembrado. Fala desse jogo, Léo, por favor. Eu conheço quase nada de Dragon Age, se vocês puderem... Então, então você fala. Fala de Dragon Age. Cara, Dragon Age é um RPG no estilo Skyrim, só que pior, e é isso aí, cara. Ele permitia união hétero e homo. Não tem, meu. De nada. Perfeito. Mas aqui, cara, mas pra que servem esses relacionamentos durante o jogo? Tem alguma importância ou é só cara, pra poder passar? Tu tá cansado de matar o povo? Ah, vamos lá dar uns beijos no meu. Tu pode botar pra tua parte, entendeu? Se eu não me engano. Daria pra tu. Na tua parte. Quem joga é a tua parte, cara. Tipo, parte. Deixa eu escrever aqui. Parte. Party. Você não fala festa, amor. Não, pra não precisa brincar, não, por favor. É que você não fala festa. Festa, amor. Porque não é festa, cara, é party. É que ele é descolado. Não, cara, não, porque se eu falar festa, eles não vão entender bosta nenhuma. Ele é cool. Sim, é que não entenderam que eu falei party também, né? É, você falou party, parecia um paulista falando party. Não, é party, mano, tá ligado, meu? Não, paulista interior, far party, a parte do porco, porra. Party, meu. Não pode sacanear paulista interior não, porque vai magoar a namorada do Chris. Você pode acrescentar mais alguma coisa de Dragon Age? Ali na se, parte. Não for pedir, se não for pedir muito. Cara, mas não tem o que acrescentar, cara. É isso mesmo. Tá bom, aí você faz uma festinha no jogo e vai lá dar uns pega em alguém. É assim, é pra isso que serve. Sim, cara, é isso que eu falei. Assim, tu tem. Quem joga RPG normalmente sabe que tem. Normalmente tem essa tua party. Tu tem o teu. Tem o seu grupo. Tem o seu grupo, né, cara? E tu pode botar no teu grupo essa pessoa que tu escolheu pra te unir dentro do jogo, entendeu? Tem que pegar dicas com Harvey de inglês. Caraca. Falar em party, party, eu lembrei da Rebecca Black, cara. Para, pelo amor de Deus. Não. Ó, para por aí. Friday. Na verdade, normalmente, esses relacionamentos, eles não têm um impacto maior no jogo. É, não, cara, não tem. É que nem casar no Fable, o primeiro Fable, cara. Era só pra casar e pra dizer que tu era casado, entendeu? No Grand Theft Auto também, você pode pegar as piranhas lá, mas nada no jogo. É só mais simples também. Até hoje, nenhum jogo que eu joguei tem um relacionamento que importava grande coisa. E o inferno, pra variar, né? Tá fazendo merda. Né? Rebecca Black, né? Vocês pediram? É o Vinheta Boy. Ô, Léo, meu Deus, que a Ana faz isso, cara. Tira essa porra daí. Olha a risada desses caras. Antes da gente. Alguém tem mais algum jogo a. Cara, o The Sims, né, cara? E o The Sims? The Sims acho que foi o primeiro que eu vi alguma coisa desse tipo. Não, acho que os singles dava também, cara. Que era um The Sims mais liberadão, assim. Aqui, eu vocês posso... Vocês lembram desse jogo ou não? Singles, é isso? The Singles. The Singles, deixa eu procurar. The Singles não era um pack do The Sims, não? Não, era um jogo separado. Até a grande diferença era que mostrava, tinha cenas lá dos Fox lá. Só não sei se dava união gay. Cara, por que você vai jogar um jogo com o objetivo de comer as cocotas? Eu realmente não consigo entender muito bem isso. É, você quer um jogo pra quê? Pra dar pras cocotas? Não é isso, o inferno. É que... pra dar pros cocotos. Pra dar pros cocotos. No computador, ou vou ver um filme e bater uma, ou vou jogar, cacete. Ou uma coisa ou outra. É que nem nego que lê hentai, cara. Tipo. Não, é que ele quer ficar de pau duro e mexer no joystick. Ai, meu Deus. O nível tá... Meu Deus, hein? Cada vez mais nível, tá... Você tá reclamando do nível? Mou, que tá quanto nível? É, vamos pro nível 2. Mou, você não viu pra eles? Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma análise abalizada dessa série de jogos que eu vou te mostrar. Por favor, abra esse link. Explica pra ele o que é balizado. É quando vai estacionar o carro. Tá, é quando vai estacionar o carro, tá? Que é isso, cara? Putaria, putaria! Pra ah, você isso... que tá ouvindo... Nossa, tinha até esquecido desse link, isso é, cara. Isso é muito errado, cara. Não, não, isso é jogo. Não, sério que isso é jogo mesmo, cara. É um jogo. Não, pra cara. Pra qual videogame que era isso aqui, cara? Ah, saiu. Ah, ficou curioso, né? PlayStation. Não, tem um que é pra PlayStation. Não. Olha essa capa aqui, cara. Aqui. Yes. Oh, oh. Você que tá ouvindo o podcast agora, eu vou colocar o link pra esse não, jogo. Não cliquem, ouvintes, não cliquem. Cara, isso é o seguinte, é uma... Não precisa clicar, ele não vai colocar. Duvido que alguém coloque, todo mundo fala, todo podcast, ninguém coloca. Não vai ter nem podcast, né? Se depender de mim, não vai, não. É uma série chamada Shouaniki. É um shmup, na verdade, é um shooter, em que você... É aquele tipo de shooter, você controla uma navinha e vai destruindo bichinhos. Só que a navinha que você controla é um sujeito fortão pelado, ou com traje sumários, que vai destruir cabeças flutuantes, caras incrivelmente homoeróticos voando em uma banheira fora que é uma nuvem. E tem um sujeito, vocês não vão... Cara, vocês não vão ver aí no, nas imagens, mas tem um trailer aqui. Então, uma das coisas... Tá. É um dos mestres, é um sujeito gigantesco, que tem uma espécie de estrela da morte na virilha. Dessa estrela da morte tem um canhão que sai um pinto, que é um outro sujeito. Puta. Então, é um pau com cabeça e braços. É uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Ô, Léo. Fala. Eu já joguei um joguinho de flash, né, se eu não me engano, que você é um caçador e você tá numa mata caçando os nativos, né? Só que eles vêm de pau duro te perseguindo. Se você perder a munição, eles te enrabam, aí você perde o jogo. Alguém já viu isso aí, meu? Ah, tem aquele jogo clássico do Atari, né, que é o Labirinto. Quando você chega no final do Labirinto, você come a mulher. Muito legal. Você tem que fugir da tesourinha. Na verdade, eu tô numa bota, mas a gente achava que massa. Tem que fugir da tesourinha. Que medo, que tensão, bicho. Era uma tesourinha, um caranguejo. Olhando esse jogo aqui, isso me lembrou Altered Best. Não aparecia, não era assim? Era um cara fortão primeiro. Altered Best, realmente, ele era ligeiramente homoerótico. Não era tão gay assim, né, o Altered Best, né, cara? Não, é... Cara, mas me lembrou. Pessoal, assim, esse podcast tá virando muito sapo, tá ficando um pouco sapônico, não tá não? Tá bastante, né? Chega, então! Vamos encerrar o podcast, vai! Hi there, I'm Adam, Prince of Eternia. This is my kitty, Mr. Cringer Pants, the most cutest kitty in the universe. Fabulous secret powers revealed to me the day I held aloft my magic sword and sang. Twenty-five years, and my life is still trying to get off that great big hill of hope for a destination. And I realize quickly when I know I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. Senhores, agora sim eu gostaria muito que os senhores fizessem suas considerações finais e, além das considerações finais, fizessem uma piadinha infame envolvendo Alan Scott, Anel e Bixice. Começando pelo Creed. Eu? Porra! Alguma consideração final séria, vamos lá. Bom, é aquela coisa. O cara é gay? É, e daí? Foda-se, isso é só um detalhe da personalidade dele. Ele deve ter muita coisa mais pra oferecer do que só o fato de ser isso. Ou não. tem muito mais Creed pra dar. Pode continuar? Muito mais pra dar do que só isso, inferno. E agora é legal que o Alan Scott não vai ter mais problema com o pau, né? Ele não vai ter mais fraqueza por isso. Joker, por favor. Eu tô sem piada. E eu só quero dizer o seguinte: acabei de upar o podcast. Podcast que era pra semana passada, nada, né? É. Filho da puta! É, eu acho que é isso aí. Sem comentários, sem nada. Tô com sono, vou dormir. Tá triste, tá data triste. Tô triste, vocês me sacanearam demais. Eu tô muito chateado. É, tu sacaneou a porta. Tu trollou o blog hoje. Sorte sua que o Sorg não veio, cara. Isso é vingança, Dada. Cara, vingança. O Sorg ia botar a boca em ti. Inferno, continue. Dê sua consideração final. A minha consideração final é que a gente pensou seriamente em chamar o JJ pra esse podcast. Ele é muito fácil. Mas a gente ficou com medo da reação dele, porque afinal de contas podia mexer com as suscetibilidades dele, né? E o corto no vídeo também, né? É. Não, sério, a gente pensou em chamar, a gente discutiu essa questão, assim, a gente chama o Jota pra esse podcast, eu não chamo. Eu achei melhor não chamar o Jota, porque ele podia se sentir, né? Porra, será que descobriram aquela coisa, né? Jota, a gente gosta muito de você e seu segredo também guardado conosco, tá? Tá guardado no Toba do Morro. No Toba do Morro. Exatamente. Aliás, falando em Toba do Morro. A piadinha infame, na próxima edição do Lanterna Verde, o inimigo dele vai pintar um pau de amarelo, porque aí o Lanterna não vai ter efeito nenhum sobre o vilão. Vai fuder o anel, né? Porra. Ele tá, eu acho que em Hong Kong, se eu não me engano. Amarelo, né? Entendeu? Hong Kong, oriental. Bom, só consideração final. Tudo viado. E eu queria saber se agora. Depois que o Alan Scott morrer, pra quem que ele vai passar o anel, né? Queria saber. Nossa, velho. Garoto. Eu concordo com o Mo no seguinte sentido, de que a questão da homossexualidade, ela tá começando a ser tratada de uma forma interessante, porque ela tá começando a ser tratada como apenas um aspecto da personalidade do personagem. Não é como, por exemplo, o Estranho, que é aquele personagem bizarro que foi criado nos anos 80, que contraiu AIDS porque na época era a doença dos gays. Não, é apenas mais uma característica dele, como qualquer outra. Se aparece um namorado, aparece de forma naturalmente, tem os mesmos problemas, sonhos e ambições que casais heterossexuais. Casais normais. O cara se entrega no final, né? O cara se entrega no final. E mesmo as ambições, tipo um casal normal, né? Normal. E eu só acho importante ressaltar que eu acho que vocês todos devem ter mais respeito e jamais se esquecer de que o anel do Alan Scott é a arma mais poderosa do universo. E acabou o podcast. E pega fogo. Homofobia é coisa de viado. Tchau, até semana que vem, minha filha. Até isso aqui, acabou o podcast. My life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Tinha laranja, morango e banana. Ô, inferno, eu não te amo, não, tá, cara? Não é foda-se, agora eu quero meu Bluetooth. O Bluetooth tá aqui na minha mão, cara, mas eu não amo você, não, tá? Não é questão de sua mão, não, cara. É como eu falei pra você. Que foda isso aí, hein? É. Puta. O beijo você enfia no cu. Agora eu quero meu Bluetooth. Que isso? Não, beijo tu, grego? Tu não viu, não, o Creed? O que é? O Dada manda pra mim um SMS com os seguintes dizeres. Ah, eu não entendi muito bem essa conversa aí. Eu vi isso sim. Não, é, escuta só. É, deixa eu... Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Não, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Olha só o SMS que Dadá manda pro inferno. Amor. Logo pro inferno, né? É. Logo. Comprei um Bluetooth, R$10. Pra ele, tanta real, gente, né? Pra mandar, logo pra ele. Te dou na semana que vem, tá? Beijo, te amo. Uai. Aí eu falei pra ele, né? Ó, o beijo você enfia no seu cu. Eu não te amo, mas o Bluetooth eu quero. Ah, é que esse tipo de crossover, cara, nem adianta a gente fazer, porque eles fazem isso à torta e à direita, entendeu? Ah, sim. O Mo tinha dado uma ideia de algo assim, não foi? É, foi. Não me lembro, não presto atenção nos e-mails do Mo. faz bem. Yes. E detalhe, o meu iPad belíssimo tá do lado aberto com a revista do X-Men. O inferno, nossa. Eu entupi isso. Ai, o meu iPad, o meu computador e o meu... Ai, e o meu tablet. Nossa, tá, desculpa, eu não tenho não, isso, eu tenho um Android. Porra, só não, isso. Eu não tô me exibindo, viado, só tô falando que tá acontecendo aqui. Aí eu vou me exibir, cara, iPad é tudo de bom, é muito foda. Inferno, você já botou scan nele já, bicho? É, eu baixei o aplicativo da Comics. Qual que você tá usando? Comics? Comics. É, você compra, né? Não é pra isso que eu não. Você... Não, cara, tu comprou? Bicho, eu tô vendo aqui no Comic Flow. Você compra direto da editora, da Marvel, da DC. Mas já vem em português, não, o Inferno? Não, em inglês. Ah, não, esse aí é que você baixa as edições antigas, não é isso? Não, tem coisa nova. Mas você paga pelas edições novas? Você paga. É oficial das editoras, entendeu? Ah, foda-se. Eu tô usando o Comic Flow, que é gratuito. E boto os scans traduzidos pro português já do... O que eu falei no outro podcast? O desgraçado gasta... $7,000 pra comprar a porra do negócio da Apple e não cobra. Quer gastar R$1,99 pra comprar a revista. Cobra a merda, né, cara? Puta que pariu, bicho. Pobre. Pobreza, rapaz, não é condição material, não, é condição de espírito. Cara, eu só tenho um aplicativo pago que um amigo meu me deu de presente. Caralho, velho. Você tira a pessoa da pobreza, mas você não tira a pobreza da pessoa. Não tira, cara. Tá na alma. Pô, meus aplicativos são quase todos pagos, cara. Dadá, que assim, a gente chegou à conclusão de que já que a gente não gravou da expectativa isso. Pra entrar no ar hoje, é melhor esperar a E3 acabar e falar das coisas que aconteceram na E3. A gente vai gravar isso. Semana que vem. Então a gente vai gravar o que hoje? Não vai gravar nada? Vamos, Dadá, vamos gravar. Puta que pariu. A gente vai falar. Dadá ficou a semana inteira editando podcast e não lê e-mail, cara. Caralho. Não, é Dadá, cara. É o Dadá, nosso Dadá. Mas olha só. Inferno. Ele é o único. Vamos gravar sobre os efeitos do crack no expresso. Não é? De mães grávidas viciadas. De mães grávidas viciadas. É que eu tomei muito remédio. Tá com bando de filha da puta, presta atenção. Bando de viado, presta atenção. Vocês começam a falar de uma coisa, aí vocês migram pra outra. Aí eu pego o eu saio e vocês querem que eu continue sabendo do que vocês estão falando. É que ele não consegue acompanhar, porra. Vocês são ligada da porra. Galera, foca. Claro que eu não consigo acompanhar, eu tava fora, bando de animal. Eu tava fora de órbita. Ô, Azaghal, cala a boca também. Fala, Léo. Ah, toma no cu, vocês tudo. Mas trocadilho. Game, Léo, falando rápido sobre games, não, talvez? Tá bom, vamos fazer o seguinte, então não vamos encerrar. Ana, você corta essa tentativa de encerrar o podcast. Essa tentativa desesperada de tentar ir pra cama dormir, né? Não, cara, eu tô tranquilo, velho, é que você e o Mo já ficaram mudos, assim. O Mo eu e o Mo? Dormindo, como já. Assim? Você... Como assim eu e o Mo? É, eu não vi quem falou, eu pensei que foi o Joker. Tá, é que eu tô tanto tempo quieto que ele esqueceu até meu nome. É, exato. Eu não sou esquizofrênico. Cara, vocês estão zoando o Joker demais, cara. Sacanagem. Hã? É o quê? Não, o quê? O quê? Mas o Mono vai fazer a revelação dele, foda-se. Tá uma guardada. O Mono beijou na boca. Tá tudo animadinho que ele beijou na boca, rapaz. Ele aproveitou que a menina tava bêbada, já tacou um beijo na mulher. Agora que acabou o podcast e a gente já tá no Enquanto Isso na Mansão Wayne. Enquanto Isso na Mansão Wayne. Conta essa história aí, rapaz. Era show. Promete não contar pra ninguém. É. Era show. Eu tava achando que eu sou babaca, cara. Tipo, qualquer coisa com o inferno gravando. A mulher tava bêbada, cara. Ela achou que ele era homem. E beijou ele, né, Mo? Isso aí, inferno. Mas é aquela... O Mo voltou pro casco, voltou pra concha agora. É isso. Mas então, amor, é a menininha lá do casamento? Cara, não vou falar isso com o inferno gravando, cara. Declara. Não sou trouxa, cara. Eu dou stop aqui, cara. Aham, tá bom, cara. Derruba o inferno. Não, qualquer coisa, fala pra Ana tirar. Então só escreve aqui. Não, cara, eu não confio em ninguém, cara. Que isso? Como é que você fala assim dos seus amigos, mano? Não, que isso, cara. Aprendi com o Malandrox que você não deve falar nada. Mo, oi. Aproveita que eu tô aqui no podcast, posso te dar alguns conselhos, algumas dicas que eu conheço bem. Cringe na balada. Que eu conheço bem o universo feminino, pô. Só vou dizer uma coisa, Léo. Não, não é a do casamento. Até porque aquela deu um fora nele bonito, né? Foi homérico aquele. Foi. Cara, aquele na época pra entrar pra pro Guinness, assim, né? Tipo. Qual é que foi essa história aí? Qual é que foi a história? Eu não tô sabendo, não. Eu tomei mais um fora. Oi! Mas por que você tava sendo mais comentado? O que você teve de diferente? Não, pô, a menina tem perfil no Facebook. Eu já tinha tomado fora no Facebook, no Twitter, no Orkut. Tá faltando tomar um no Facebook, né, cara? A mulher botou a foto do casamento lá, ela com o Mo, adentrando a igreja. Isso eu vi. Aí um amigo dela botou assim: quem é esse rapaz? É teu namorado? Aí ela secamente responde: não, nem conheço. É um amigo do noivo. Não foi assim. Não tinha nem conheço, não, acho. É só um momento. Amigo do noivo. Ela falou: não, é um amigo do noivo. Foi isso que ela falou. Não teve assim. Não conheço aí. Não conheço. Tá inventando moda. Não, imagina se ela coloca assim: não, é um cara que largou de comer, de jantar junto comigo pra poder jantar junto com um amigo. Amigo. Depois reclama que toma fora. Não sabe por quê. Agora, não estou tomando fora agora, tá? Muito bem, muito obrigado. É o que importa. Mas, ô, você tá só ficando com isso aí, com essa mina aí. Quê? Você tá só ficando com ela. Cara, eu não vou ficar lá mais nada do que eu... Tô tentando tirar a guia, não consigo. Cara, não vou se entregar, cara. Sim, eu não vou se entregar, cara. Ai, meu Deus do céu. Ah, a prova da caixa. Isso é. Não, isso é vacilo, pô. Pegou pesado agora, hein, ô filho da puta. Inferno. Fala. Vocês não estão sabendo, ele tá trabalhando na Azul agora, tá ganhando dinheiro, aí ele tá pegando todas. Só que ele gasta todo o salário no final do encontro. Ele tá pegando todas. A Azul agora criou a linha, né? Campinas, Pelotas. Ele tá gastando tudo. Ele gasta um pouquinho em Campinas e um pouquinho em Pelotas. Um pouquinho em Campinas e um pouquinho em Pelotas. Final de semana ele deixa o cu na Salmoura. Mas, Mo, conta pra gente, irmão, você perdeu a virgindade? Qual o nome dele? É, irmão. Cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai pra lá no Natal, correto? Se tudo der certo, a gente vai junto pro Natal em Gramado, não é? Eu já falei que eu quero dar uns pega no Molão no banheiro do aeroporto. Se o Mo não estiver lá pra poder receber a gente no aeroporto, a gente vai ficar em Porto Alegre e vamos caçar esse maldito pra levar ele no puteiro, beleza? Fechou? Não, eu quero enrabar o Mo no banheiro do aeroporto. Cara, eu tô cada vez com mais medo de encontrar no BDE, cara. Eu tenho muito medo de encontrar o inferno Creed. Eu já falei. E tem o Sorg também. Sabe que o Sorg cheira a bunda dos outros, né? Cachorro? Eu já falei o oi dele. Eu quero deixar aqui registrado. Eu já falei pro Mo. Até falei, inclusive, com a minha mulher. Ele vai me dar um beijo no cangote, esse viado. Não, eu já falei com a minha mulher. Que quando. O dedado já tá garantido, cara. Não, com toba do Mo tem que ser uma punhalada, né? Um punho. Pula pirata, né? Punhalado, um punho. Deixa eu falar, porra. Eu já falei até com minha mulher. Ela me até deu permissão pra mim. Quando a gente fizer o contorno PDE, eu vou levar o Mo no puteiro. E eu faço questão de pagar a puta pro Mo ter sua primeira noite de amor. E eu consigo desconto, deixa comigo que eu consigo desconto. Só que ele vai ter que comer a puta ouvindo Black Sabbath. Cara, tu fala como se eu não gostasse de Black Sabbath, cara. Vai ter que comer a puta ouvindo Black Sabbath. Com ódio. Tem que ser a fala com a sua mulher. Eu quero assistir, tá, amor? Eu quero assistir. Caralho. O inferno é doente, cara. Eu quero ver o bundão do mundo pra cima pra baixo. O inferno. É te tratar, inferno. Fala. Imagina só, o Natal com o Mo. A gente ficamos, eu e você lá em Porto Alegre, a gente dá liga pro Sapão pra encontrar com a gente, que ele paricanou. Meu Deus, que medo. Nunca, cara. Nossa. O Bob vai perder todas as virgindades inimagináveis. Cara, a gente leva o Mo lá pra aquela locadora do Sapão. Não, cara, eu tenho medo do Sapão, cara, tá louco. Onde tem aquele quartinho escuro lá, bota lá as fitinhas pra gente assistir. Imagina as coisas que devem ter na locadora do Sapão. É a feira mais cara. Aonde só dá filão. Vem a